Você está ouvindo o AzilaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AzilaCast. Já começa com a música zona. Aleluia! Olha a música do Snyder aqui, ó. A música do Snyder aqui, ó. Você estava mutado, ó, esse tempo todinho, ó. Tem que refazer a abertura, Samuel. Fazer as mesmas piadas. Mentira, puta que pariu, eu não acredito nisso, não, mano. Faz aí as mesmas piadas pra gente rir de novo. Aí os caras tudo rindo forçado, né? Caralho, não acredito, não. A galera tá sem a puta. Pariu, olha isso, matando o mundo, caralho. É live, todo mundo, Samuel? Hoje é todo mundo, né? Era live, mas as coisas de live acontecem isso aí mesmo. É só no asilo mesmo pra acontecer. Mas a gente tá... Dando Chapolin, né? Bobo. Isso é coisa de live, mas cara, isso acontece cara, mesmo. Cara, tem mais de 10 anos de podcast errando. Caralho. É, errando até hoje, né, mano? Repetir a piada é boa. Aí tem que fazer o Joel Cut agora na próxima live. Ah, mas isso aí foi coisa dos haters do Snyder que tentou sabotar a gravação. Os caras estavam falando aí. Mas já entrando no Snyder Cut, deixa eu perguntar um negócio pro Bruno, que é o especialista. Ô, Bruno, tu acha que teve muita coisa ali com o Snyder, por exemplo? 4 anos depois, o Snyder viu tudo que era ruim nos filmes, viu os comentários da galera no YouTube e tirou o que era ruim e deixou o que era bom pra fazer um... Peraí, ô, Júlio. Ele fez um... especialista. Quantas pós-graduações DC ele fez? O Bruno? Tem um livro publicado. Aí, Bruno tem um livro publicado, Júlio. Uma carteirada, mano! Uma carteirada aí. Eu chamo livro de quê? Eu tenho essa revista, é mal. Livro de quê? Livro de quê? Aquele dos Batman. Ele catalogou vários Batman. Ei, bicho, o Bruno ia pra Bienal lá assinar os livros lá, mas só com a pandemia deu ruim. Não, meu filho, copiar e colar, todo mundo faz assim, livro desse jeito. Não, mas deixa eu falar, eu acho que não. Hoje o Bruno de processo. Cara. Não tem jeito pra advogado. Não, essa pergunta aí, Júlio, diz o Snyder assim, eu não assisti o filme do Joss Whedon, eu acho que é mentira dele. Mas tu acha que tá exatamente como ele planejou? Tu acha que não teve nada, assim, ele fez isso novo? Não, eu acho que deu, não, é que assim... Eu acho que ele não gravou cenas novas, né? Porque, como eu falei, o elenco não conseguiu voltar, o Henry Cavill não voltou pra gravar cenas novas. Então, o que ele conseguiu gravar foi realmente aquelas últimas cenas do epílogo lá. Principalmente aquela cena do futuro e a cena do Batman com o Caçador de Marte. De resto, era a cena que ele gravou. O que ele fez foi montar um filme. Então, Entendi. Então, acho que dali ele tinha. Tem até uma cena que mostra bem isso, assim. Até que eu falei lá no vídeo que eu gravei, que assim, tem aquela cena da espada caindo que a Mulher Maravilha vai lá pegar e o Flash ajuda. Isso. Na versão do Joss Whedon, aquela cena faz sentido. Na do Snyder não faz, porque tem um parademônio logo acima da Mulher Maravilha, que é o Flash pega a espada pra ela e ela vai lá, corta ele, o parademônio cai com a espada. No do Snyder, tu assistia, ela só pega a espada e cai lá com a espada normal. E nem usa. É verdade, né? E essa cena aí, na versão de Joss Whedon, né, o Flash tá cheio de medo, né? E aí o Batman fala, não, só tenta salvar as pessoas, né? Ele fala, tenta salvar um por vez. Fica empurrando o povo um por vez, né? No do Snyder não tem isso, não. O Flash já vai salvando por conta própria, né? Mas tem uma cena também que só pra falar, no final lá, quando vai fazer aquela Liga da Justiça lá na Mansão Wayne, na versão do Joss Whedon, é a mesma cena. Você pode ver, eles não regravaram, a mesma cena. Só que o Joss Whedon, a roupa da Mulher Maravilha tá vermelha e o Snyder tá preta. Ou seja, ele só fez botar um pente lá e pintou a roupa dela. Mas é a mesma coisa. Pergunta isso. Do Superman é o mesmo estilo, né? Que também é só pintado. Tá liberado, né? Spoiler? Pode sentar o pó da mandiroba? Sim. Vai ser vinheta, não? Porra, é muita sacanagem, né? O cara faz uma live. O cara faz uma live com spoiler 2 dias depois do filme sair. Muita falta de consideração, né? Bota a vida aí, pô. Mas esse filme, Júlio, ele tá muito hypado. Tá errado que não assistiu. Ah, mas tá no título, com spoiler já. Tá no título. Mano. Os caras já falaram meia hora de spoiler. Cadê a vinheta? Mas antes da gente começar, vamos dar uma recapitulada rapidinho que eu já tinha falado. Mas deixa sumir a vinheta aí, mano. Recapitula logo, antes aí a gente solta a vinheta aí. Pronto. Que pronto. Ainda é a parte é seguinte, sem spoiler, ó. Né? Pronto. Já teve recapitulando um monte, né? Aí, ó. O início do Snyder Cut começou com o Ray Fisher, né? Que é o ator que faz o Cyborg. Porque ele começou reclamando na internet quando o filme saiu lá em 2017, dizendo, ó, meu personagem tem muito mais cena, ele era altamente importante na trama, e desvalorizaram meu personagem, tiraram ele totalmente do filme. Eu não sei por que fizeram isso, é, ele até acusou o Josh Whedon, acho que ele acusou, se eu não me engano, ele acusou mesmo, viu? De racismo na época, achava que era racista, tinha ó, do... Acho que é de abuso também. De abuso e tal. Samuel. Diga, Jobs. Por que você está de perfil e não está de frente? É porque eu tô jogando aqui enquanto eu tô fazendo a live. Ah, é! Tá vendo, gente? É isso que te passa quando tá gravando aí, ó, o cast aí. Tá lá no podcast, o cara começa a viajar na batata e depois botar a culpa que Giovanni estica o negócio de 3 horas da tarde. Presta atenção, porra! Mas, Giovanni, eu sou o cara focado. Eu jogo e ainda continuo na pauta, viu? Aprende aí comigo. Volte agora. Viu? Aí o que acontece? Com isso, o pessoal ficou contra ele, né? O pessoal da internet ficou achando que era... Que ele tava se fazendo de vitimismo, né, Bruno? Tu até complementou da última vez que tava no mudo. E realmente o cara não tava se fazendo de vítima. O tempo inteiro ele tava falando a verdade, cara. O roteiro era totalmente focado no personagem dele. Era praticamente a motriz do roteiro, né? Era através dele que iria conseguir manipular as caixas maternas pra conseguir derrotar o Darkseid e tal. Esse filme da Liga da Justiça, né, ia fazer mais ou menos o que o Guerra Civil fez com o Pantera Negra, né? Que introduziu o filme. O Guerra Civil introduziu o Pantera Negra, né, e tal, e aí eles continuaram a história no filme solo dele, né? E sim, eles iam fazer a mesma coisa com o Cyborg agora, né, mostrar uma parte da história nesse filme agora, e quando fosse no filme dele, estavam até dizendo que ia ser um filme do Flash junto com o Cyborg, né, e tal, os dois Flash juntos. Começaram a falar primeiro que é o quê? Tá aí no deserto aí. Barulho é esse, o meu não. É o Júlio, baitou. É isso, Júlio. Muta o cara liga aí, o liquidificador no meio da gravação, mano. É normal, ele tá pensando que tá. Ele não tá aparecendo no vídeo, pessoal, porque ele tá de cueca, entendeu? Ele tá nu de cueca gravando. Agora, sério, pessoal. O que acontece é o seguinte. Cara, quase agora eu me engasguei. O que aconteceu com essa confusão toda que teve com o próprio Cyborg foi o seguinte. É que o que mais impactou na confusão dele, que ele realmente ia ser um sangue novo em toda a história, junto com o Flash. Você já tinha alguma coisa já, eles iam falar mais do que pouca gente já tinha falado de origem do Cyborg, tanto do Flash. O Flash teve uma série, um filme no passado, mas nada do Cyborg. Então, você sabe que o Zack Snyder sempre teve uma característica de trabalhar de trás pra frente, destacar alguma coisa. Só que no meio do caminho eles botaram um panteão que foi a Mulher Maravilha, que deu certo. Dica de passagem, deu certo. O Batman vs Superman é um filme diferente, mas foi muito sacaneado pela Marvel através do Guerra Civil. Que cai entre nós, mais uma vez, Marvel provou que pode copiar muito bem a DC. Que nem muita gente me perguntando quem era mais velho, Darkseid ou Thanos. Cara, tem a Dobbs, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Quem é que história de quadrinhos sabe que uma cópia do outro, cara. Inclusive o próprio desenho saiu de um lado pro outro pra fazer exatamente. E rápido foi demitido. Uns... E por que o Thanos é mais massa? Que Thanos é mais massa que, rapaz? Tu já parou pra ver? Mas poder do medo. O Thanos tem uma luvinha com um bocado de pedrinha colorida, é mais massa. Aí dentro. Não, mas filho, o outro tem fusão. O gráfico de Darkseid parece o Goro do Mortal Kombat, mano. O Júlio veio pra cá pra zoar. Não, o filme é massa, mas tá bem mal feito, não, mano. Mas... Cheio de pra zoar, cheio de decenal tá aí. Seja homem, bota a cara pra aparecer. Darkseid ali, mas ele tem a cara, né, tipo de, né, engilhada assim, né, a cara meio de pedra, né, e de tudo. De pedra, isso mesmo. Igual tanto. O meu avô, mano, tinha a cara igual a do Darkseid, mano, mesmo jeito. Cara zona engilhada. Cara de areia mijada que fala aqui. Exatamente. Ah, gostei. Sledgehammer já falou. Vamos te cercar na saída, Júlio. Já tô de olho em você, viu? Mas a questão do Cyborg também, que assim, ele realmente não teve medo, não. Ele comprou a briga mesmo ali. Os caras descartaram ele, pegou briga com o presidente da DC, né? Que é o Walter Amada agora, que é o novo. E realmente, e você vê que pouca gente apoiou ele. É o nome do cara, mano. É o nome do cara. Cara, Walter Amado. Novela da Globo, né, mano? Walter Amado, mano? Que diabo é esse? Walter Dutra Filho. Aí você vê que o pessoal mal, assim, deu apoio a ele, né? Ele até também, no, recentemente, surgiu essa história que o Joss Whedon chamava a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, de Natasha. Meu Deus amado. Chamava de quê? Chamava Natasha pra chamar, dizer que é igual a Viúva Negra dos Vingadores. Tá doido, coitado do Joss Whedon. Ô, Samuel, para de jogar. Desculpa, tá doido, meu. Cara? Depois diz, eu tô totalmente focado. Tá focado, achei, tá focado, era o teu jogo, graças. Uma das coisas ali que fez o Zack Snyder ser demitido, né, da Warner, foi pelo o caso da morte da filha dele, né, a filha dele faleceu. Aí aproveitaram essa onda, né, aí, né, então vamos tirar o cara, né, o cara não tá podendo, cara, trabalhar, né, então... Pra quem trabalha com direito, Joel, e quem já viu falar, assim, você tem a verdade de um, a verdade de outro e a verdadeira verdade que a gente nunca vai saber. Tá? Porra, Joel! Que é isso aí, mano? Porra, que é esse agora? É tu, né, Samuel? Agora, esse anúncio maldito que tá no YouTube direto, mano. Aí, tá, isso. Hoje que tá virado, agora tá atrapalhando todo mundo. Vamos voltar ao raciocínio. Então nós temos duas verdades. Três, do Joss Whedon, do Joss Whedon, que é representado junto com o próprio estúdio, e a verdade do Zack Snyder junto com alguns atores que compraram a briga, e no meio a verdadeira que a gente nunca vai saber. Então existem duas versões. O que aconteceu foi o seguinte: foi uma oportunidade que a Warner teve de dar uma lavada numa quase cagada, que depois que você assistir este filme, você vê que o primeiro é um filme diferente. Tem aquelas piadas, digamos, que não precisam. No caso, por exemplo, aquela cena em que o Flash cai em cima da Gal Gadot. Certo? E bota a mão no peitinho dela. A cena do laço da verdade, o Aquaman senta no laço e começa a falar aquela... Nossa, cara, essa cena é massa demais, mano. Puta, eu achava que o Aquaman tava drogado. Nesse não, ele tá puto com a humanidade. É diferente, cara. Achei a diferença, assim, inacreditável. O Aquaman no filme não parece que tá surtado. Tá uma qualidade bem diferente. O Cyborg tem um... O próprio começo do filme, né, Giovanni? Que o anterior era o bigode fake, né? Que era as crianças lá interagindo com o Superman com o bigode fake. Esse aqui é o grito de dor e de morte do Superman ecoando pelo mundo, né? Eles fizeram acordando essa... a caixa materna, né? Que faz sentido isso totalmente. Essa cena aí do bigode falso, é até que as crianças estão gravando podcast, né? Aí eu vou entrevistar o Superman... Essa cena não tinha no original e quando o Edon assumiu, ele foi gravar, né? Os perguntaram gravando Missão Impossível, né? Quer dizer que essa daí foi a origem dos podcasts em vídeo, foi o Liga da Justiça aí? Foi. Não, o que eu achei legal foi o seguinte, pouca gente sabe um pouco da parte mística, ou digamos quase mística, em relação ao que tem o Super-Homem, porque os kryptonianos é como se fosse uma raça excepcional que teve no universo, que eram tão excepcionais que quando se destruíram, as outras raças tentaram substituir. É mais ou menos aquela história dos celestiais, que vai ter uns inumanos, e Dr. Bruno sabe o que eu tô dizendo, entendeu? Vai essas, né, essas, sempre essas raças superiores. Ou então aquela fugida de assunto que a Marvel adora fazer sobre os seres Nexus também. É outra chutada pra cima que adora fazer. Eu vou te dizer aí um negócio, Giovanni. Isso aí de seres Nexus, mano. Não vão usar essa porra aí, não, macho. Não, isso aí eu tô dizendo que isso aí é... Não é WandaVision, não, cara. Você é DC. Cumpre tudo que promete, mano. Não, DC cumpre, estraga também tudo. Vai, acerta, joga pra cima, faz uma confusão do caramba. O que eu tava dizendo é o seguinte. É que aquele momento que teve o ecoar da morte do Super-Homem, avisando o que aconteceu, foi uma coisa assim... Eu achei muito feliz. Como, de repente, assim, o guardião daquela turma ali morreu. O guardião daquela turma agora não está mais aqui. Sim. Entendeu? E disparou uma máquina que pode trabalhar com parte mística, pode com alguma referência. Não quis dizer, acho mais legal da DC é o seguinte. Mas isso é um tiro no pé também, deixar ele como um deus protetor da Terra. Acho um cara, mas no pé. Vamos lá. Bruno tá aí, já que é um especialista para um dia que falar merda, Bruno, o homem que escreveu um livro copiado do Batman, copiar e colar, aí o que acontece? O que acontece? Ele vai confirmar assim que toda a referência do Super-Homem sempre foi como se fosse o The One. O Salvador. O Salvador. Ele vira Superman com 33 anos. O cara é Salvador, mas só trabalha nos Estados Unidos. Não, tem a cena do Batman Superman lá no México, lá com aquele pessoal lá, aquele dia dos mortos. Mas por isso que tem um filme ou melhor, tem um quadrinho, vários quadrinhos, retratando essa situação do Super-Homem só trabalhar para os Estados Unidos. O que chamou a atenção, que botou todo mundo assim, botou a mão na cabeça e pensar, foi Cavaleiro das Trevas. Que o Batman dá uma surra no Super-Homem, que ninguém esperava, mas dá uma surra orientativa. A intenção dele foi essa. Ó, oh, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas o Snyder fez melhor que o Frank Miller, tá tudo certo. Não, pelo amor de Deus, não foi não. O Frank Miller foi mais feliz. Agora, só voltando um pouquinho pra questão da história, né, do Snyder Cut, né, e tudo mais, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, mano. O Snyder saiu, né, por causa dos problemas lá pessoais dele, né, e tudo. Os caras tiraram ele, né, do filme. É, viram essa oportunidade, né? Chamaram lá o Joss Whedon. Não, porra, o cara fez os Vingadores, cara. Passou dos 2 bilhões, cara. Tem que chamar o cara. Bota ele. Bota ele aí. Aí o cara veio, né? O Joss Whedon não é que ele estragou, não é que ele quis sacanear o Zack Snyder, nem nada. Também acho que tipo, não. É, o que deram pra ele, mano, foi um abacaxizão desse tamanhozão assim, mano. É. Pegaram o filme, botaram na mão dele, um filmezão do Zack Snyder, né? Ia ter mais ou menos 3 horas, né? A primeira versão que ele disse que editou, né? Tinha mais de 3 horas e tudo. A Warner chegou pra ele e disse, ó, você tem que fazer um filme de 2 horas. Aí pronto, menino. Aí o cara saiu cortando tudo, tesourando tudo, tentando fazer o que ele podia. E lançou o filme do jeito que dava, né? Do jeito que os caras queriam fazer. Mas aí fica a dúvida, assim. Realmente, a gente não sabe se a Warner deu carta branca, ó, faz o que tu quiser. Ou se realmente fala assim, ó, corta Darkseid. Não, corta... mas é óbvio que deram carta branca. Eu acho que não deu nada. Warner deu carta branca? É, o cara sai, chega lá de Vingadores lá, nada, fala, ó, conserta aí. Não. Porque cara, assim, não faz sentido o cara tirar tudo do Darkseid ali, cara. Não faz sentido dele cortar o Caçador de Marte que aparece. Faz sentido, o cara viu aquele Goro mal feito, cara, Mortal Kombat, o cara tira, mano. Se não tirar também, não. A história não fez sentido nenhum ser um Darkseid, pô. Não, exatamente, não faz. É um. Exatamente. Voltamos uma briga de 2000 anos atrás. Isso aí já tinha na minha época. Nunca foi Darkseid. Side é de Star Wars, Darkseid. Mas vou contar a história aqui. Darkseid. Que vale é a dublagem do desenho da Liga. Darkseid, lá chama. É, o desenho da Liga é Darkseid. É tão perfeito, igualzinho a dublagem do X-Men. Mas vamos lá. Ou então a dublagem do Rock. Até hoje a gente acha que empatou. Mas vamos lá. Agora bem claro aqui pra vocês. Mas assim, recapitulando a parte do Josh Whedon. Estou botando aqui rapidinho. Tem uma dúvida. Isso aí, Júlio. Que diabo é isso? Isso aí, Júlio. Liquidificador aí direto, baitolo. Teve uma pergunta aqui, é o seguinte, do Paulo Massucci. É o Paulo, lá do grupo, é o Paulo do grupo da gente. Eu sei. Como ele seria o guardião do guardião que ele não sabia? Ele não precisa saber. É a raça dele que eram pessoas que dominavam as galáxias. O fato dele ser kryptoniano, porque exatamente. O fato dele ser kryptoniano já criava medo nos alienígenas de invadir a Terra. Não, né? É mais ou menos o seguinte. É, você acabou com todo um país que dominava, tipo assim, Estados Unidos. Só tem um americano que sobra, um super-americano. Esse super-americano morre. A galera cresce, cara. Não é fala esse que... negócio de super-americano, não, que os caras vão gostar disso aí. Eu tô. Ó, pessoal, estou brincando hipoteticamente. Não estou falando. Por favor, se for cancelar, cancela o Samuel. Ele que é neonazista, entendeu? Mas recapitulando a parte que o Joel tava questionando aí, o Josh Whedon, o abacaxi que ele recebeu, o que foi que ele fez? Qual foi o modus operandi dele? Ele fez o mesmo que ele fez nos Vingadores, ele encheu o filme de piadinhas. Gostei do vocabulário. Ele encheu o filme de piadinha, como ele fez com Vingadores, e deixou o filme mais leve, né? É tanto que o Superman do filme é mais leve dele. Tem muito mais piadinha no filme. É mas o mais visível, mais visível são as cores do filme. Ele deu... Desculpa, mas ali dá pra ver totalmente a influência da Warner. Fala assim, cara, faz um filme mais alegre. Faz um filme mais maneiro. Olha o Guardião da Galáxia. Olha, vamos fazer... Cara, entraram nessa vibe. Deixa o cara trabalhar. Cara, eu não vou mentir, não. E o pior, os caras que mudaram reunião. Totalmente o Superman. O Superman lá, assim, realmente, no começo lá, o podcast lá, falando de esperança. A outra, ele, ó, bota o Superman voltando na luta final, mas bota uma família lá pra ele salvar a família. E bota o Superman salvando alguma coisa. Essa família é muito avulsa, mano. Os caras do da Warner, mano, chegaram pro Joss Whedon e falaram assim, ó. Ei, mas tu já assistiu os Vingadores 1? A gente quer um filme igual aquele ali. Foi eu que fiz, porra, aquele filme. E outra coisa também, dá pra perceber as cenas regravadas. São as cenas da Lois, que ela tá com o oi baixo. Porque tem uma cena lá que ela tá com o oi tão baixo. Ela tá com o oi baixo e outro. Assim. Defina oi baixo. O que é oi cena, baixo? A cena começa ela com 35 e termina ela com 42, né? Que foi filmado. Chamaram o Forrest Whitaker. Aí botaram CGI por cima ali da Lois Lane. Ai, não pode participar, chamaram Forrest Whitaker. Eu gosto da atriz, cara. Fala de por favor. Nossa, ela tá muito pai nesse filme, Giovanni. Caralho, ela tá muito chata, né? Ela tá até comentando aqui no chat também que ela é chata pra caralho. Então é doido. E cara, aí, macho? Aquela velha história. Vamos lá. O que foi que aconteceu? De novo. O cara foi chamado pra fazer uma prova novamente. E aí ele falou assim, porra, agora eu tenho chance de acertar tudo. Pegou todos os comentários que sentaram o pau na mandiroba, ele começou a acertar. Vocês viram aquela lição de moral que a Mulher Maravilha falou no começo. Ah, você pode ser tudo que você quiser. Ah, acertou. Isso é Mulher Maravilha. Acertou, cara. Outra coisa, transformar o super-homem num ser poderoso, extremamente poderoso, show, ao ponto de incomodar o Darkseid. Porque sabe que todo mundo sabe nos quadrinhos, o Bruno tá aí pra provar, o desejo do super do Darkseid sempre foi a Mulher Maravilha. Ah, mas super é super amigos, pô, isso é super amigos. Não, eu sei, mas você sabe que nos quadrinhos sempre foi esse desejo do Darkseid pegar essa turma pra transformar em escravos dele, né? Sempre foi isso. É equação antivida, sempre foi equação antivida. Mas é apelação demais, aquele cara quebrou o machado no sopro, mano. Ele foi muita apelação. Bruno, foi legal você ter falado isso aí que eu não entendi bem. O que é essa equação antivida? Ela tira a vida do planeta, suga toda a energia do planeta, é isso que ela faz? É essa turma verdade... que só lê Marvel, puta! Eu vou embora! Giovanni, eu tô fazendo papel de orelha, Giovanni. O Giovanni é foda, esse quê? Mas tu não sabe mesmo. Eu não sei mesmo, mas tô fazendo. Ai, papel de orelha, o cacete! Vai, pô, explica aí, vai. Na verdade, ela só tira o livre-arbítrio da pessoa. No caso, ela vira um zumbi seguidor do Darkseid, né? Ah. É basicamente isso. Então, assim, no caso, o futuro lá... O que não serve pra nada, né? Que o bicho tem poder de controlar todo mundo mesmo. O que, o Darkseid? É, ué. Não, na verdade, o que não serve muito é assim, que a explicação do filme é que quando as caixas maternas se unem, os sobreviventes que ficam viram parademônios, que não deixam de ser também servos deles, né? É verdade. Então, mas no caso, ele vai continuar tendo o corpo, assim, só que a mente vai estar controlada. O Superman no futuro, ele tá sendo, né, utilizado pela equação de vida. No caso, ele perdeu a Lois lá, até mostra aquela cena lá que ela virou pó, basicamente. Ei, e o Darkseid controlando ele pela equação de vida. Ei, Joel, por isso que o Thanos é mais massa. O cara veio e acabou com o desemprego, com a fome e com a violência. Matou metade da população e a galera prosperou, mano. O Darkseid vem pra dominar todo mundo, pô. Mas uma coisa que a gente tem que reforçar também é... O Giovanni já defendeu o Darkseid. Defende o Darkseid. Cara, porque eu gosto do personagem, porque tudo que você tá vendo de Thanos veio dele. Tudo. Isso aí, um foi criado em 53, o outro foi lá pra 68, pelo próprio Jack Kirby. Uma briga até de confusão entre eles. E a equação de vida que ele já falava era uma referência escancarada a algum modus operandi de alguns governos que queriam controlar o ser humano. Tipo, socialismo, nazismo. Então, o que seria a equação de vida? Tirar o livre-arbítrio. Você pegava esse material, essa equação, você disparava em qualquer ambiente e fazia com que essa pessoa ficaria totalmente em sintonia a um líder. Então, o Darkseid, que é uma pessoa que já vem com milhões de anos já com essa necessidade de liderança, esse desejo, diferente do Thanos que dança com a morte, o Thanos é mais romântico, por incrível que pareça, perto do Darkseid. Bruno tá aí pra confirmar. Né? É romântico, é sério mesmo. O Thanos é mais romântico, ele é apaixonado, ele pensa, por exemplo, essa história dele de dividir o mundo em duas partes, ele queria ser um grande líder. O Darkseid, não, eu quero dominar só. Porradaria, mais nada. Né? O Thanos queria acabar com o problema do mundo, a superpopulação, acabar com que tava consumindo os recursos e tal. Ele queria consertar as coisas. Né? Isso sim, ele é mais é mais ecológico. Um vilão, vilão mais bem escrito, né? O Darkseid queria ser o Hitler universal, né? Ele queria dominar todas as galáxias. Ele foi um ditador de todas as galáxias. Na visão em outras palavras, um vilão clássico de Power Rangers. Vou te falar diferente. Não seria Hitler, porque ele não busca o racismo. Ele seria mais como stalinismo, ou seja, ele quer o domínio total do Estado. Entendeu, cara? Independente que você da cor verde, que seja da cor de rosa. Então ele é um pouco mais do lado de Stalin. E se você não está junto com ele, você está, será, se você não é convertido, ou seja, você recebe a ação da equação de vida, porque que qualquer dia dele, se ele atuar a equação de vida na Terra, ela dissemina por toda a galáxia, entendeu? Por isso que ele é fissurado pela Terra. Até uma pergunta pro Bruno rapidinho, João. No quadrinho também fica claro que isso é na Terra também, que a equação tá presente aqui e o Darkseid vem pra cá por causa disso? A saga com Crise certeza. Final é justamente aí, né? Que ele finalmente acha essa equação de vida na Terra. Isso é azar demais da gente, né, mano? É doido. Mas, queria dizer uma coisa assim: o problema, talvez, do Thanos, assim, é que assim, muita gente acha que o Thanos tá certo. Assim, realmente a população tá gigante. Se o Thanos tivesse matado, não aleatoriamente metade do mundo, assim, do universo, tivesse matado as pessoas que a gente julga ruim, sobrado as pessoas boas, né? Assim, matar assassino, matar. Aí, se os Vingadores voltassem ao normal, quem tá errado são os Vingadores, né? Mas tem muita gente, mesmo o Thanos matando metade da população, ia gerar mais emprego, né? Que ia ter mais gente, menos pessoas, né? Que a gente tá nesse problema. Então, muita gente vê que o Thanos não foi vilão. O Thanos. Assim, é vilão porque matou as pessoas, mas. Não, é porque o Thanos, ele diz que ele quer uma. Vamos dizer assim, né? Uma aniquilação justa, né? Ele quer a justiça. Aleatória, né? No caso é aleatório. Aleatório. Pode ser bom ou mal. Não tem essa, não. Aí isso é justo pra todo mundo. Aí isso é igual pra todo mundo. Tem que ser aleatório, mas deixa os Vingadores clássicos lá. Aleatório, mas. E aí, macho, o que é que acontece, né? Saiu o filme do Joss Whedon, né? E todo mundo criticou, né, o filme aí. Não sei o que, diabo é isso, tá igual. Cheio de piadinha. Porra, é essa? Queria a versão do Snyder. Aí houve essa comoção. Eu fiz assim, né? Apareceu o buracão aqui, ó, na minha camisa. Oi, moção, eu vi. Ia ser a cueca, né? Vá por mim. Ia ser a cueca. O orçamento aí do asilo tá baixo demais. Vende essa camisa aí, que foi a camisa que usaram no filme do Snyder. A camisa da batalha do Darkseid. Já pegando um tanque da casa dele pra gravar. R$1.000, a cadeira de R$2.000 e a camisa furada. Olha a cadeira que tá atrás dele. Dane-se! A roupa tá sentando. Ah, o que foi que a gata fez, ó, já na cadeira? Puta merda. Toda arranhada já. Matou, jogou fora a cadeira, porque a gatinha tem que ficar viva. A culpa é da cadeira, aí, né? Exato. Ei, Bruno, o cara. Aí, o não, peraí. De saco de batata e o suitão novinho na mão. Né? O Goku ali, prossigo. Ouvi toda. Terceiriza a roupa, faz que nem eu. Eu nem compro mais, não sei quantos anos que eu não compro mais cueca. Aí houve uma comoção entre os fãs, né? Todo mundo queria ler a versão do Snyder, não sei o que e tal. Queria ver, né, mancha, a visão que o Snyder tinha, né, pro universo e tudo. Aí houve a campanha dos fãs, né, do Snyder Cutzão, né? Aí a Warner fez, mancha, o filme, mancha, um negócio inédito no cinema, isso daí, mancha, os caras. Foi patrocinado pela HBO Max, não foi, João? Os caras liberaram o Snyder pra ele terminar o filme. Pagaram a ele pra ele terminar o filme. E aí o cara fez, macho, isso aí foi uma. Todo mundo diz, né? Que não, é a vitória dos fãs, né? Não sei o quê. E eu acho, macho, que a gente vai ver cada vez mais, macho, esse negócio dos fãs interferindo nas obras, mas a gente vê, tipo. Ah, teve no Sonic, né? Sonic. O próprio Sonic. É verdade. Mas melhorou o Sonic. Teu pau. Mas melhorou o Sonic. E aí melhoraram, mano. Sonic e tudo. O Snyder Cut agora, a gente tá vendo que foi lançado, né, e tudo. E agora é o momento da gente entrar no, na área de... Já teve uma porrada de spoiler, mas agora é o oficial, né? oficial. A gente vai entrar na área zona de spoilers. Olha aí, Giovanni, a vinheta zona. E vamos começar o padrão Asila de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera! Já fudi no fundo. Mas eu ri muito. É naquele site lá, aquele site do Bife do Oião, né? Vocês sabem quem é? Que botou assim que confirmaram o Snyder Cut. Snyder Cut é um retrocesso para o cinema, para os que fãs. É isso, mano. Foi esse título. Aí hoje em dia. Tá fazendo um vídeo por minuto, é? Dança aí, mano. É, minuto elogiando, né? Elogiando. Acho que é muito escroto isso daí, mano. Ô, meu filho, você, parece que vocês não conhecem a internet. É totalmente volúvel. Vai todo de acordo mundo, com a onda, meu filho. Todo mundo pode lançar o seu cut aí. Blade Runner Director's Cut. Alien versão do diretor. Tarantino com versão de 8 horas de filme. O diretor do Esquadrão Suicida, ele quis lançar a versão dele, mas ninguém. Não, ninguém quer, não. Tem como a sua ser boa. Não, fica ruim, não. Agora, vamos lá. Teve não. Vamos fazer um abre aspas aqui. Abre aspas aí, acho legal. Tá. Vamos começar a falar assim sobre versão dos diretores, que foi uma coisa que apareceu muito nos anos 80 e 90. Tá? Que você teve do Kubrick, do Iluminado, você teve o dos mais famosos, o do Blade Runner, que esse teve acho que umas 10 cortes, porque realmente Blade Runner foi com problemático, certo? Teve do Alien os dois, mas esse já foi promocional. Tá, já para aumentar o valor do trabalho do James Cameron, porque ele fez muito trabalho. Então, essa. Mas essa aqui. O Iluminado foi uma tentativa de pegar a quantidade enorme de gravações que tinha do Stanley Kubrick. Você tem uma ideia? Uma das cenas finais que aparece no Blade Runner, corte original, que eles ficam voando em cima com a nave, ali tinham pelo menos umas 2 horas de filmagem da chegada no hotel. Entendeu? Só de imagem. Aí o pessoal pegou do Ridley Scott, aproveitou pra ele, né? Teve também o Superman 2, viu? Do Richard Donner também, 2006. Mas por que aconteceu isso? Porque ainda existia nos grandes clássicos diretores o poder de influência junto à mídia sobre o que era influenciado pelo estúdio, que era muito forte. Começou a aparecer, porque até então não tinha aquele negócio assim, de dizer assim, um filme do Glauber Rocha, que é só dele que faz. Aqui não. Você mostrou aqui nesse filme, vixe, que coisa horrível, Joel. É uma quantidade enorme de informações que tinham para fazer essa fase. Teve a versão do Francis Ford Coppola do Apocalipse Sinal. Então o que aconteceu? Teve um monte de filme que foi revisado em função da influência. Eu acho a versão final do Blade Runner excelente. A original é horrível. Mas uma pergunta que não quer calar, que eu quero ouvir a opinião de vocês, que eu vi muita gente reclamando, que ultimamente tava vendo nas redes sociais, e tinha muita gente elogiando, e vi aquela galera de má vontade que falou mal de algumas coisas do filme. Por exemplo, a cena da Mulher Maravilha enfrentando os bandidos lá no banco. Eu gostei muito da cena, eu porque gostei esse também, filme, mano. Ele não é feito pra cinema, ele é feito pros fãs. Se você não é fã, não gosta, então nem assista não, entendeu? E eu gostei da cena porque ela diz. Qual é a reclamação? Que a cena é igual do primeiro filme. O que ele muda naquela cena é que a Mulher Maravilha lá, quando vai tacar o bracelete, ele corta no antigo e agora ela mata o cara, né? Que voa só o chapéu do cara lá, assim. A única coisa que muda é isso. O que eu acho impressionante, macho, é o seguinte, desses fãs aí que reclamam aí, não sei o quê, é o seguinte, mano, porque... Macho, o cara pode ter a opção de não assistir o filme, mano. Só isso, mano. Macho, aí o filme tem 4 horas de duração, macho. Não, mas uma coisa que você sempre fala, Joel. Aí o cara... O nerd é um chato, né, mano? Ele acha que a obra é dele, né? A obra é dele. O nerd é muito chato, mano. Aí, macho, o cara começa a assistir um filme de 4 horas, mano. Chega na primeira hora, o cara... Meu Deus do céu, mano, falta 3 horas. E o cara fica lá, mancho, assistindo, mancho. Eu não senti. Pelo amor de Deus, mancho. Eu não senti. Se eu não gosto de um filme, principalmente assistindo em casa, mano. Eu tiro e pronto, mas acabou. Não, mas tá falando, jovem, tá falando justamente do pessoal que já achava ruim antes, achava ruim ter o Snyder e é o primeiro a assistir. É o primeiro que tá lá assistindo. É, mas o cara tá lá assistindo. Quem, olha, quem mais gosta de chifre é corno. Eu acho, ao meu ver, eu acho que na maioria, 99% das cenas foram melhoradas, assim, foram aprimoradas. Foi, por exemplo, a batalha da Ilha das Amazonas, né? Com o Lobo da Steppe. Meu irmão, a o começar... cara realmente é o cão chupando manga. No filme da Liga, não, mano. O filme do primeiro filme da Liga do Josh Whedon era só elas correndo a cavalo, não tinha tanto impacto a cena. Nessa, não, mano. Você vê que o cara realmente é poderoso. E via sangue, né, cara? Na outra nem aparecia. E outra, que eu achei mais importante. Caiu o local onde é que tava guardado nas Amazonas e mata todo mundo que tá lá dentro. Zerou, galera. Ali é sacrifício. Mesmo assim, o cabo ainda sai atrás, cara. Ah, é putaria que tem, são três raças, né? Atlantes, Amazonas e humanos. O humano bota a caixa materna num buraco rasinho, mano. É. No local mais peba possível. Mas é essa que eles não acham. Foi a última que foi entregue. É mesmo, aqui não acham. O cara bota no lugar essa mais... que eles não acham, mano. Olha, mas exatamente. Mas os caras fazem uma fortaleza gigante lá pro negócio. Tá dizendo na cara. É lá que tá. Bruno. Uma pergunta pro Bruno, pra vocês aí, que não ficou claro. Todas as Amazonas têm a força da Diana ali, que são super fortes ou não? Não. Eles até falam no filme, mas que a Diana é a mais forte de todas delas. É porque teve umas ali que segurou aquele portãozão de pedra, né? Pra Hipólita passar, né? Vamos lá, explica. Sempre teve definições de tarefas nas ilhas da Amazonas. Não foi muito bem retratado, porque aqui é besteira. Aí você tem as guerreiras, você tem um momento, você tem as construtoras. Você vê aquela turma que tá no filme das Mulher Maravilha, que tá na plateia? Aquela turma que tá na plateia são as que executam, são as que plantam, são as que cuidam. E tem aquelas que são, digamos, as líderes. Então tem divisões lá. E aquelas ali eram guardiões da caixa materna. Ou seja, elas estavam ali pra segurar a peteca, entendeu, cara? E fora agora que eu queria filme, falar, mano. Tem a filha de Zeus ainda, né? Então dá uma aumentada nos poderes. E outra coisa que eu gostei também, galera, da Mulher Maravilha, é que ela usa a espada e o escudo, que eu fiquei puto no Mulher Maravilha de 1984, que ela só usa a porra do laço. Cadê a espada e o escudo, meu irmão? Tu é doido, a mulher não usa não, macho. E aqui é agora, a luta mesmo. Uma guerreira mesmo. Eu queria falar, tiraram o pé dela lá no filme de 1984. Era uma tiradinha de pé, porque aqui você vê ela matando, né? Matando geral. Quem foi que cortou a cabeça do Darkseid? Ou melhor, do Lobo da Steppe. Foi bonito. Ali foi um fatality bonito, viu, mano? Ali eu gostei, mano. Mas eu queria falar, mano, eu queria falar do comecinho do filme, mano. Porque logo quando começou o filme, botei pra assistir, né? Eu tava até comentando com o Júlio isso daí, mano. Macho, Júlio, mano, começou do jeito que a gente gosta, mano, do jeito que eu falei, mano. É o nomezinho branquinho, simples, Zack Snyder, Liga da Justiça. Aí o cara que tava falando o título do filme, mano, eu tava assistindo, né, aí ele falou o título. Liga da... Eu que assisti o dubladão show, né, dubladão show ali, filé, dublagem, só o filé ali. Aí o cara anunciou, mano, Liga da Justiça de Zack Snyder. Aí eu, vixe, meu irmão, até o anunciante se empolgou agora, mano. Tu é doido, vai ser massa demais. Eu vi aí legendado. Vou ver dublado. Aí, a dublagem tá boa. Eu vejo, mano, eu paguei pra ver isso, porra. Agora, o que mais me impressionou no filme inteiro, mas é que o filme é... Apesar de ser o mesmo filme, né, do Liga da Justiça de 2017... Mas parece outro. Esse filme é totalmente diferente, mas tá dando os cortes aí, João. Tá dando corte aí. Aí fica mudo, para. Alô, tá dando corte agora. Voltou, João. Joga essa internet peba aí da Ribeiro Net, mano. O que acontece, dele, macho, pê, voltou a atacar, ó. Eu acho mais impressionante disso, macho, porque o filme é o mesmo e é outro, macho, é outro filme, macho, ao mesmo tempo, mano. Como é que pode, macho? Incrível. Joel, isso foi foda, massa foi o Samuel, assim, mano. Não, tá muito massa aqui, tudo ele tava falando. Caraca, o filme é tão bom que tá passando que eu nem vi, né? Aí teve uma hora que esse bicho parou de mandar mensagem, né? Aí eu falei, ô Samuel, o filme tá massa? Não aguentei não, dormi, falei, pô, então vou. Já bem isso, né? Eu assisti 3 horas direto, mano. Eu cochilei porque eu tava cansado. Não, tá tão massa que a hora. Tá tão massa que a hora tá passando, cara, que eu tô nem vendo, hein, Gilson? Eu fui um pouco dormindo, não vi não. O filme tava tão bom, mano, que eu não consegui parar, não. Eu não entendo. Eu não entendo, mano. A galera que diz, mano, que reclama, que assiste filme em casa, não sei o que, é uma merda, como é que pode? Não dá. Ai, vou ter que pausar o filme. Ai, fico tudo desesperado. Ô, macho, pelo amor de Deus, mancho. É muito qual é bom. O problema, mancho, do cara pausar o filme no banheiro, mano? O cara mais uma coisa caixa, também, ó. Caralho, é que eu fico puto, esse pessoal assim, não, filme 4 horas, não sei o que, não sei o que. Macho, a geração de hoje é a geração que maratona a série, mano. O cara assiste uns 4, 5 episódios de um seriado e fica, aí é 4 horas de filme. Mano. Aí dentro, mano. Não, e o cara assiste a série, maratona, ainda vai ver os YouTube falando da série, mano. Assiste todos os canais do YouTube falando da série. E o cara ainda passa 12 horas assistindo ali o seu streamer favorito na Twitch. Aí vem reclamar do Snyder Cut, mano. Tu é doido. Aí, Samuel, tu achou massa o formato Tarantino ali com o nome do capítulo aparecendo ali? É massa, né? Sim, eu gostei. Achei massa. E também dá aquela opção, né, que se fosse pra assistir de forma episódica, né, a pessoa poderia assistir pelos capítulos, mas... Assim, eu sendo bem sincero com vocês, eu achei o ritmo do filme tão bom que ele não cansa, mano. Ele é um filme grande, mas ele não como cansa. Você reclama, como você reclama sempre, não tem barriga esse filme, né? Pois é, eu achei assim que... Tudo faz sentido na história, tudo é importante. A única coisa que eu achei foi no início, que tava demorando muito a engrenar, assim. Ficava, às vezes, tocando... Aquela cena que o Aquaman tava voltando pra água, aí vem aquelas camponesas e começa a cantar... Eu fiquei assim, ixi, será que o filme é 4 horas, mas essas cenas nada a ver, assim? Mas não, ele passa esse começo, e depois ele engrena e não tem mais essa putada. Mas uma parada ruim do Snyder desse universo é o... Pra falar de Barra d'Água, tem que criar uma bolha ali de ar, né, mano? Ele é muito paia, mano. Ainda bem que não há como tirar. Ele sempre tem que ser a mera pra fazer aquilo, mas eles realmente... Acho que ele não tava sem ideia de como é que gravava não, ali. Não, mas... E você vê que a água dele é bem mais escura que do Aquaman, né? O Aquaman é mais claro, né, lá dentro. Podia fazer, mano, pra não criar essas bolhas aí, podia fazer a telepatia mesmo do Aquaman, faz o tu. Aí agora, a Mera é a mesma atriz? É a mesma atriz, a Mera do Aquaman? Mesma atriz com o cabelo laranja agora. O que eu queria perguntar pra vocês, mano, é que diabo de poder é aquele da Mera, mano? Que quando o Lobo da Steppe foi pegar a caixa... Ela tira o líquido do corpo da pessoa. Aí ela fica... Cara, aí sai sangue ali do Lobo da Steppe. Vixe Maria, mano, que porra é essa? Ali já aconteceu. Vamos lá, já tinha apresentado o Aquaman, porque ela, cada um dos Atlantes da parte do reino... E manipular o líquido, né? Do reino, né? Cada um que tem um reino. Aqueles que são, digamos assim, a parte real. Eles têm poderes específicos. Ela é uma feiticeira, né? Ela é uma feiticeira. É, não, ela tem um poder de manipulação da água, né? Ela é a dama da água. É que a magia Atlante, né, que a gente chama assim. Se você ver Justiça Jovem, ela e o Aqualad lá também, que dá uma manipulada com a eletricidade também. Ele é até treinado por ela, mas é diferente. Tem várias categorias, né, de Atlante lá também. Exato, mas é geralmente ligado à realeza, entendeu? Isso. Mas é ligado à realeza. Por exemplo, o Aquaman tem a característica que ele pode controlar toda a vida marinha. E o poder dele é esse. Agora, indo pra parte que foi mais prejudicada de todas, do corte do Whedon pro corte do Snyder, que a gente viu que fez total diferença, né, mano? Que foi a história do Ciborgue ali, da introdução do Ciborgue. Cara, e da importância dele pro filme, mano. Tanto o Ciborgue como o Flash também. O Flash lá tem um poder lá de voltar no tempo, muito poderoso lá do Flash. Eles já falam desde o começo, né, do poder do Flash, que ele mesmo diz, Eu confesso também que eu senti, João, um pouquinho de falta da gente ver como o Flash ganhou os poderes. Eu sei que é de um raio que bateu em produtos químicos, mas o Flash, mano, nesse filme, ele é um doidinho que nem trabalhar ainda com um negócio de laboratório, ele trabalha. É, investigação, ele trabalha ainda, ele vai começar agora. Ele vai começar o trabalho, mas ele já fez a faculdade, assim, pode ter feito a faculdade, e tu vê que não, ele é todo... Não, mas fica claro, Bruno, que ele tem muitos empregos, que ele trabalha, como ele é muito raro, ele tem muitos empregos, então ele, pra juntar dinheiro pra faculdade, né? Eu mesmo, pra ele, fala, pô, só tem emprego merda, mas ele não, pra juntar dinheiro. É do Uber, então, né? Uber. Não, gente, vocês têm que entender o seguinte, vamos lá, primeiro, eu acho que não precisava dar origem, já tá bom daquele caminho. Não precisava. A importância da origem maior seria exatamente do Cyborg, porque o Cyborg nesse filme, ele realmente ele é como se fosse um elo de ligação. E tem aquele momento que o pai dele morre, que é uma forma bem justificada. Ele queria deixar a caixa materna aquecida, indicando a posição. Não foi aquele negócio do cara sentir a energia da caixa materna pra achar como foi, por exemplo, no filme de Joss Whedon. O João falou no privado que esse filme da Liga foi copiado do Vingadores, porque o a caixa materna é a joia da alma e o Cyborg é o Visão. Pô, João, não tem nada a ver, não. Ô, meu Deus do céu. Quem foi que falou isso? O João falou isso aí no privado. Pô, João, você tá avacalhando a Liga do Snyder aí. Eu... Caralho, uma coisa que... Então, aí vai ter o Cyborg Vision, né? Cyborg Vision. Uma coisa que eu falei, mano, foi que uma tacada de mestre ali do Snyder, mano, foi ter chamado o Dyson da Cyberdyne, lá do Exterminador Sim. do Futuro 2, mano. Pra ser o pai do Cyborg, mano. Isso aí, tá ligado, foi uma tacada de mestre, velho. Que esse Cyborg é o mesmo filhinho dele lá no outro filme do Exterminador, né? É, não. Tá ligado? Ah, é? Não, sacanagem. É, não. Só pra dar um romantismo na história. Ah, não. Se fosse aí, ia ser foda, viu? Eu não pensei. Mas agora, o pivete com o carro de controle remoto, né, gente? Conheceu, virou Cyborg. Tá ligado que o cara ficou rotulado como cientista que só faz merda, né, o cara criou as carinhas. Eu até fui procurar, mas se essa cena da mãe dele, que também não tinha lá, se eles foi coisa nova, né, assim, mas não, realmente eu fui procurar no 2017, ela foi gravada na época, que ficou até colocado. Ei, Bruno, a mulher reuniu a família pra assistir o filme na sala e cortaram a cena dela. Participei pro filme, galera. E... Não, o que teve de, o que teve de gente que se reuniu pra fazer isso? A Iris lá do Flash também não foi cortada. É. O Átomo, né? Que é o cientista que fica junto com o pai do Cyborg. Ali vai ser o Átomo 2, né? Aquele William Dafoe, mano, chamou todos os filhos dele pra assistir o filme. Aí, galera, tô assistindo, tô no filme, não sei o quê. Foram assistir o filme. Cadê papai? Não sei o quê. Porra, mano. Cadê papai? Porra. Cadê papai? Cadê papai é foda. Realmente. A mera tá uma mera. O primeiro filme lá só tá um oi e passa correndo. A entrada do William Dafoe foi excepcional com o personagem dele, Zuko. É um personagem que vai ser importante na toda a história do Aquaman, porque ele vai se revoltar contra ele. E outra, né? Em contrapartida, a família lá do que mora lá naquela Rússia bizarra lá. Aí vamos assistir nossa participação de novo. Cortaram os caras todinho. Todo mundo se ferrou na versão do filme. Era a família todinha da Rússia mesmo. Não, quem foi contratado pelo Joss Whedon perdeu o emprego. Agora, viu, o pessoal lá, os Stormtroopers, tem que ter umas aulas com esses carinha aí do Darkseid, mas, né? Esses bichos têm a mira boa, conseguiu lá. Na velocidade da luz, meu irmão. Caralho, mano. O cara é muito bom, mano. O cara rolou o dado, deu 20, né, mano? Pior que foi isso mesmo, mano. Deixar é sniper, mano, ali. Caralho, mano, foi impressionante. Aquela e a arma não tem nem luneta, mano, pra o cara visitar. Aquela luta lá que eles estão no esgoto, mas que ele chega lá, todo mundo junto, né, pra resgatar o pai do Cyborg. É doido, aquela ali foi totalmente alterada, mano. Ali do Snyder Cut ali, mano. Pô, chega o Batman. Legal, mano. Alfred, chama o Nightcrawler, muito irado, velho. É, o caranguejão. E outra coisa que a gente tem que admitir também é que o Batman nesse filme, porque no filme da Liga, ele era muito. Não, babaca. Ele era muito. Ele era muito assim. Bucha de canhão, né? Ele todo tempo era apanhando direto, todo mundo batia na cara dele. E nesse filme o Batman ajuda muito mais, ele luta muito mais com os parademônios. Ele bate praticamente quase todos os parademônios da Fortaleza, sozinho. E eles fizeram também, né, uma explicação, né, pra o equipamento do Batman, né, mas que o Alfred, ele absorve energia, né? Ele fez o braceletezão lá que absorve a energia, né, do tiro e tal. E até o lance da nave que o Batman tá construindo o filme inteiro, o Cyborg chega e já fala com a nave e dão essa importância no filme que no do Edon também não tinha, né? Agora outra cena... Outra coisa, então, a nave tinha dificuldade de levantar a voz, a inteligência não conversava com ele, entendeu? É interessante com o Cyborg... O que aconteceu foi o seguinte, como diminuíram o papel do Cyborg na história, começou-se estou num processo de enxugar o filme de trás para frente. Vamos tirar o diminuir o tamanho do posicionamento do ciborgue. Aí aconteceu esse monte de coisa. Mas o Samuel achou pai o ciborgue visualmente. Foi, Samuel? Tu achou pai? Cara, a armadura dele, o CGI da armadura dele, galera. Só que o cara tem cintura fina. A armadura do Homem de Ferro 1 é mais bem feita que a dele. Como é que pode, mano? 2008, cara, nós estamos em 2021. Mas Samuel, e a armadura do cara tá fake, doido. Por que Samuel, que não bota aí uma armadura? Dizer, mas a armadura do Homem de Ferro era a armadura construída também, assim. Ok, tinha a cena de voar, beleza, mas lá eles fizeram o protótipo mesmo. Mas tem Cyborg, a armadura, né, prateada do Homem de Ferro, Bruno, e é bem fal. Você vê o CGI da armadura, na parte do olho, você vê realmente que é um CGI mesmo, assim. Mas é aquele negócio, né? O Snyder não tinha tanto dinheiro pra fazer. Se ele tivesse investido mais, não dava pra fazer negócio. Infelizmente, o que mais doeu no filme foi o CGI. Mas falando coisa dele, do Cyborg, aquela cena lá dele dando dinheiro pra mulher lá, dele controlando todo o dinheiro. Foi massa, hein, mano? Foi um roubo, mas foi massa. Foi um roubo. Esse superpoder. Ali, o que acontece? Ali deu pra entender o nível de interação de máquina-homem, certo? Tá tão alto que ele podia caminhar entre o mundo e o universo. É, massa. Se tivesse outra cena, né? O cara na casa, assim, com a mulher dele, vamos comprar nossa casa, realizar nosso sonho, aí 100 mil dólares a menos na conta, mano. E o Bruce Wayne fala assim: meu poder é ser rico, mas o do Cyborg é ser muito mais rico que o Bruce Wayne, né? Tem um dinheiro todo do mundo, se ele quiser. Se ele quiser, né, ele toma o dinheiro do Bruce ali. Só Tu vê que o Tron é mó pai, não. O cara nem faz essas paradas na internet. Cyborg não, esse Cyborg não. Bastou o Bane com dois dedos e fez isso. Limpou o Batman. O Bane fez isso com dois dedos. Ainda tirou onda ainda. Esse poder aí do Cyborg era um poder que eu queria ter, viu, mano? Inclusive, vou ligar aqui pro Cyborg aqui. Cairia logo na conta do Samuel e do Bruno, mano. Que história é essa? Do Didi mesmo? Aí sim, ele tirou o Play 5. Aí, ó. Quero o Play 5. Ele tirou 100 mil ali da conta do Batman. O Batman nem deu fé, mano. Liberaram 10 reais aqui. O Daniel dos Lutos aqui no chat falou bem grande. Falou assim: ele não roubou, ele criou dinheiro. Realmente, ele aparece com o dinheiro. Ele criou dinheiro pra mulher, ele aumentou, não roubou de ninguém. Ele só expandiu o dinheiro. Vocês não vão ler o chat. Ele botou, mano. E ele botou embaixo aqui, ó. O Denilton botou aqui embaixo, ó. Inflação. O mundo é feito com inflação. Ciborguezão. Gasolina a 5,60, culpa do Cyborg aí, viu? Esse baitola aumentou o preço da gasolina aí. Só porque ele fez essa cena aí, a gasolina vai pra R$200 amanhã o litro. Não, agora, gente. Putaria, viu? A gente pode falar, não, mas achei que você explica o valor dele até chegar na caixa materna e explicar o poder dele de influenciar a caixa materna. Nesse caminho, o que fizeram com ele foi muito menos forçado daquela história que teve na primeira versão. Você realmente acredita que ele consegue interferir, mesmo ter sido de origem da caixa materna, você percebe que consegue chegar até lá, entendeu? No filme anterior, né, Didi, ele só faz separar as caixas, né, nesse aqui. Mostra ele hackeando, ele entrando dentro da caixa. O cara era só um almoxarife, né? O cara separando as caixas. Você tá virenado hoje, pelo amor de Deus. É, eu achei legal dessa versão aí, ô Joel, que essa embate que a gente tinha com o pai, né? Que o pai era um workaholic, que não dá, era ausente pra caraca. Não ia workaholic, ver o jogo que diabo é isso? Não ia ver o jogo do filho, caraca. É bem clichê de ser americano, né? Esse negócio assim do pai faltar o ser viciado no trabalho. Eu não falei essa palavra que o Júlio falou. É muito aí porque o pai não foi, aí a mãe dirigiu, aí foi um preconceito, caramba. Se fosse o pai dirigindo, não ia ter batido o carro, porque não era mais. Não, ele falou assim: pai, se você estivesse lá, não ia acontecer, não. Eu ia morrer do mesmo jeito, morreu todo mundo, né? Ia acabar a família de uma vez. É porque ela vai atravessar o carro e não olha outro lado. Tem uma coisa que o Joel fala, mas todo mundo no quadrinho é gênio, né? Ali todo mundo ali dos seis, quatro era gênio. Todo mundo é gênio em alguma coisa, né? Flash é gênio, não sei o quê, o Cyborg é gênio. Outra coisa também, acho que a galera critica muito os filmes do Snyder. Dizer que, ai, estão descaracterizando os personagens, não sei o quê. Esses bichos não existem, não. Eu fico puto com isso, mas porque os caras não sabem entender que isso é um universo paralelo, cara. Não dá pra entender. Mas isso. Gente, a função matando do Bruno hoje é passar pano, mano. O Bruno vai passar pano, tudo que a gente fala ele vai rebater. Então... Não, eu tô defendendo justamente o João falando. O pessoal não sabe. O Snyder não. É assim, primeiro o cara fala assim: o Snyder não entende os personagens. E o jumentão aí que lê o quadrinho e acha que é difícil demais ler uma porcaria daquela e entender. Aí fica falando, não, o Snyder não entende, não é. Descaracteriza. Não, cara, isso aí não é o quadrinho exatamente, não. É o universo paralelo, é adaptação. É, o Joel, o Bruno é aquele meme, né? É, arrume um namorado não. Que te ame como o Bruno ama DC, né? Macho. Opa, eu vou dizer um negócio aqui, DC, macho. O Marvete. Ah, não, mas o Bruno aí é demais, o Bruno é apaixonado. O Super-Homem no Homem de Aço matou o Zod. Aí porque o Batman no Batman vs Superman tava matando. Aqui a Mulher Maravilha não pode usar. Não pode segurar a cabeça do monstro. Porque a Mulher Maravilha não pode segurar a cabeça do monstro. Mostrar pra tela. Ora, porra. Macho, sabe quem é que descaracteriza os personagens? A Marvel, macho. O Homem-Aranha do MCU é um lixo, mas do Tom Holland. Não tem é nada a ver com as revistas. Ele é bonzinho, mas, ele é bonzinho. Não, ele é bonzinho. Eu não gosto. Não, melhor do que só gosto, a tia não. Dele, que é a melhor coisa que aconteceu. Flash. Não, nenhum Homem-Aranha foi fiel. O outro lá que soltava a teia do Flash. Não, você não vai me falar mal do Tom agora que não. Você vai passar aqui, seu espano aí, mas não vem. É meu cacete, cara, não. Vou dizer aqui. Flash Thompson indiano não dá, mano. Baixinho indiano não dá, não, mano. Caralho, não, não, não, não. Não tem como, não. Só voltando pra crítica do Bruno aí, macho, eu concordo com a teia orgânica, eu vou dizer por quê. Porque esse pita aí do Tom Maguire, o pobre é tão liso que se ele fosse gastar dinheiro pra fazer teia, mas tá fudido, mano. Mas, o cara tá outra coisa, mano. Se era pra ter teia orgânica, era pra sair... Lá da parte de trás. E esse, o Tobey Maguire, que era pra ser aluno do Tony Stark. O bicho é pobre aí, demais, ó. Mano. Sledgehammer falando aqui, ó. Tô contigo, Sledgehammer. Homem-Aranha do Tom Holland é uma vergonha. Eu também acho. Sledgehammer é babão. É babão. Ele é puxa-saco. Acho. Não tem o da bola, se não. Tu for pegar, mancho, os Guardiões da Galáxia, mancho, a história deles não tem nada a ver, mancho, com os filmes, mano. Tem nada a ver, mano. Não, mas esse é o problema, já que o pessoal não conhece a maioria e acha que é aquilo lá. É isso que eu falo. O Homem de Ferro, ninguém critica porque é o primeiro. E é que nem o primeiro Superman. Não. Foi o primeiro, só se Bruno, compara. A galera tiver pauta o Homem de Ferro, vai ver a putaria que vai ser. A galera pauta o universo DC, todo aquele desenho da Liga. Nem que só viu aquilo. O desenho da Liga, da SBT, não. Aquilo ali é Liga e o... Nem o Homem de Ferro, mano, que o filme é bom... Ele não é igual aos quadrinhos, macho. Porque o Homem de Ferro nos quadrinhos é um filha da putaço, macho. Nos quadrinhos, ele era alcoólatra. E nem os filmes da Marvel mostra ele sendo alcoólatra. É, Homem de Ferro 3 vai ser o demônio da garrafa, lembra? Todo mundo essa putaria. Caralho, o demônio da garrafa. Samuel mostrou no 2 durante 2 minutos. Ele é alcoólatra só. É. Aí nenhum dos personagens da DC pode, não, porque é tradição, porque tem que seguir os quadrinhos, macho, pelo amor de Deus, macho. Ei, Maria, eu queria voltar outra pauta. A galera muito é muito chata, mano. E até tu comentou que o Snyder, ele sabe fazer cenas de ação muito boas, né, a combinação das cenas de equipe, né, o pessoal lutando em equipe, cada um complementando e ajudando o outro. Até a cena do passado lá, mostrando há milênios atrás as tribos se juntando, né? Os humanos, as Amazonas e os Atlantes lutando. Meu irmão, a cena ficou épica demais, mano. Nossa, muito essa melhor cena do que a... pareceu o Senhor dos Anéis, mano. Tu é doido. Ei, pera aí! O Senhor dos Anéis, mano. Não, não. Doido, mano. Gosta, né? Joel, aí, mano. E mostrou mais do Lanterna Verde. E como ele é bucha de canhão, né? Porque o cara aparece. No outro ele apareceu 2 segundos, esse aqui ele aparece 5. E assim que aparece, corta o braço do Palmeiras. O Palmeiras morre, mano. É foda, mano. Quem era o Bruno? Quem eram aqueles deuses retratados ali? O do raio ali era o Zeus. E quem matou o Darkseid lá é o deus da guerra lá, o Ares, né? É o Kratos? O Kratos matou os dois, né, mano? Então o Kratos ali, é menor, ali, apareceu ali apareceu três deuses. A Atena, deus da guerra. É, o Ares e o Júpiter, certo? E já tinha a amante de Júpiter, que seria a rainha, né? Das Amazonas, né? Rei Hipólita. Entendeu, gente? Não, mas aquela... o Zeus lá, mas o cara tá bombadaço, mas o bicho lá parece um armário. É, mano. Ele pareceu... queria aparecer Zeus gordinho, é, cara. E não, ele tá oleoso, viu? Óleo no corpo. Cadê esses atores aí? É, pra fazer esses filmes aí de vilão fortãozão, tem que botar esses cabos aí. Aí chama os bichos magrima. Mas deixa eu comentar, posso comentar uma coisa aqui que eu não... Não é que eu gostei, é que não... Acho que o Snyder não gravou na época, mas ficou mal feito. A questão do uniforme preto. Não mostrou os... Por que que o Superman pegou o uniforme preto? Peguei pra fazer homenagem. HQ. É porque só tinha um azul que estragou lá, ficou na cara da Lois, e só tinha o preto. É, no filme tinha um azul. Novinho, não, é, que deu a entender, que deu a entender que ele pegou esse preto pra homenagear o Snyder Cut, ó. Esse S aqui no meu peito é o S do Snyder Cut. Sabe por que ele pegou o preto? Porque ele não lembrava qual que era o original, mano. Foi por causa do mesmo. Mas eles realmente não entenderam a porra do filme. Cara, a cena ele selecionando o uniforme. Cara... E também no final ele continua com o uniforme preto no Snyder, né? Ele abre lá a camisa e alguém vai continuar com o preto pra sempre. Cara, vocês realmente têm dificuldade de entender as coisas. E aí, João, diga a sua interpretação aí pra ver. Ele ficou daltônico. Ele pegou o primeiro que apareceu, pô. Eu pensou que ele ia falar, pô. Não, imagina. A verdade. Sério, a história do uniforme preto, certo? É, no quadrinho. Deixa eu te falar, Giovanni. Não tem nada a ver com o quadrinho, não. Ele pegou o uniforme preto, mano, porque ele pensou assim, mano. Pai, vou pegar o uniforme preto aqui, porque vão fazer mais boneca que meu aqui. Eu também quero homenagear o diretor, que é o Snyder, né? Tem que ser preto, que ele gosta de... Foi a mesma explicação da Mulher Maravilha no em 84 ter pegado aquela armadura. Pra nada, pra vender boneco aqui. Porque ela não serve naquela armadura lá. Mas assim, estátua, por favor, ou action figure. Eu acho que realmente é uma cena que talvez ele na época ia gravar ainda, né? Que é uma cena curta, e não conseguiu fazer, e o Henry Cavill não voltou, né, para as gravações. Então por isso que não teve essa explicação aí. Agora teve na parte que eles vão lá reviver o Superman, né? Eles revivem o Superman e aí tem a famigerada batalha, né? Da Liga contra o Superman, que é editada de um jeito diferente e que ficou realmente de um jeito diferente, né? A mesma luta, só que tem umas linhas a mais. Tem a parte que o Cyborg tenta segurar o Superman. A gente tem que pedir agora o Deborah Scott, que é da esposa do Zack Snyder. Deve ter mais coisa ainda que a gente não viu nesse... Pelo amor de Deus, agora vai começar. Vai começar que nem Ridley Scott fez 14 versões do Blade Runner. Se sai o Giovanni é o primeiro a pegar, né? 5 horas da manhã tá comprando. Eu conversei com 2 da manhã. Eu conversei com o Bruno Off dessa pergunta aqui do Pedro Luna. E o Caçador de Marte? O que é que vocês acharam? Chamar o feito, Caçador cara, de Marte. Meu irmão, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, bota o ET Bilu. Ali foi o CGI. Foi complicado. Chama aí, começaram a ligar. Ligaram pro ET Bilu, Bilu não tava. Aí ligou, porra, o ET de Varginha. Alô, ET de Varginha. Fala, tá disponível? Tô. Pode dar um pulo aqui nos Estados Unidos pra fazer uma gravação? Vou lá. Foi lá. Foi o ET de Varginha que resolveu o problema, cara. O Caçador de Marte, ele faz, né, a jogadinha dele ali por trás dos panos, né? Que ele aparece lá... Fala da Lois? Ele aparece lá fantasiado, né? Transformado em Marta. Aí vai lá conversar com a Lois, né? Lois, você tem que voltar, não sei o quê. O mundo precisa de você. Qual o sentido dessa cena aí? Eu não entendi, não, mano. Porque a Lois Lane tava triste, tava de luto. Ele pediu pra ele voltar, só que ela não foi. Só isso. Não, mas ela ia voltar na cena lá que o Superman tá revivendo. Ela fala até no funeral: é a minha última vez aqui. Então ela já tava realmente. Ela pega o crachá também na gaveta, porque até a gente vê ter um teste de gravidez. Olha só. Aparece um teste de gravidez que deixou todo mundo na loucura, né? Ele confirmou, vocês viram hoje? Saiu a entrevista? Foi mesmo? Confirmou, ela tá grávida, já que não vai ter, ele confirmou, ela tá grávida realmente naquele filme lá, não tava no corte original, ele botou agora. Claro que não tava, acho que ele vai querer dizer assim que ele é burro. Não, mas só que ainda bem que não tem continuação, que eu não gostei muito da ideia, que assim, vai ter o Batman vai morrer no futuro, o filho não vai ter poder, o filho do Superman da Lois, e ele vai ser vai ser o novo Batman no futuro. Mentira, acho, mas... Mas o que... Não, você errou. O filho do Superman vai ser o Nightburner. Aquele filmezinho é pra arrombar. Assistiram Night Banner, agora... do terror? Ei, mas não, mas não é esse nome aí não, mano. É Burn, Burner, não sei o quê. Burner, aí, Jorge, é, fazer Burner, Burner. Que é? Deixa eu pegar aqui. Eita. A gente tinha que fazer a campanha do Nicolas Cage Cut, mano. Superman Nicolas Cage. A gente merece esse filme, mano. Nem teve filme. Não, não, a gente merece esse filme, mano. Aquela... Você é doido. Agora, e essa do... parte... Diga aí, essa parte do Caçador de Marte, mano. Quando eu vi, eu fiquei impressionado, macho. Porque ele falou, mano, a galera tava dizendo que... tava mal feito? Não, porque o... A galera disse que ia ter, né? Ah, é, vai ter, não vai ter. Aí, macho, na hora que ele se transforma em Caçador de Marte, eu... Caralho, macho, o cara botou mesmo, macho. O Ajaxão aí, mano. E o fela da puta tá desde o filme do Homem de Aço, né? Macho, é o general aí, lá, né? E nunca se enfeitou nenhuma briga, né, o bicho? Aí, vamos lá, boa pergunta aqui do Pedro Luna. A luz engravidou neste intervalo que o cara tava morto? Porque ela, se ela morreu, passou... Não, mas ela transou com ele naquela cena da banheira que eles entram de roupa e foi cortado nesse filme. Ô, lindão, aí a minha pergunta. Ele morreu com quanto tempo? Aí não, vamos lá, vai, vamos entrar no filme do pornô. Quando ele disparou, cortou ela pela metade? Não é Smallville não, pô. Não é Smallville não. A minha pergunta é essa. Se ele pegar tava a aguinha, volte já. Se ele tava no rally rola, Nock chegou no tchan, cortou ela pela metade. Que o tiro no filme do Whedon, não deixa claro quanto tempo passa da morte dele até o filme da Liga. Mas esse deixa claro. Assim que o Superman morre, a caixa materna desperta, já chegou o Lobo da Steppe e já começou o filme. É direto. O filme é uma continuação direta, né, mano? Do BVS isso. Ali. Termina então, assim que... Então ela tá... mas como é que eles vão explicar o Superman e o Clark voltando à vida no mesmo dia, mano? Ah, mas aí é fácil demais. Exatamente, nos quadros é a mesma coisa. Ah, ficou soterrado, aí ficou sem memória. Ou então o Caçador de Marte pode usar, virar ele também. Tem milhares de maneiras, cara. Tanto é que não tem um quadrinho que o Caçador de Marte passa pelo Super-Homem. Exatamente. Deixa eu até falar outra coisa também. O... Qual é, macho? Agora esqueci. Nossa, sim, tá tem esse erro aí, até eu falei lá no vídeo que eu gravei, que não sei se você, qual a opinião de vocês, né? É que assim, a explicação é a caixa materna, ela desperta assim que o Superman morre, né? Então o mundo não tem lanterna, não tem Superman. Aí a caixa materna avisa e lá vem o Lobo da Steppe. Só que, por que que a caixa materna não desperta antes do Superman vir pra Terra? Porque não tinha Superman, não tinha lanterna naquela época. Mas quem começou a despertar foi o pai do Cyborg, não? Não, ele despertou, aí só que a caixa materna passou um ano, e o Superman tava vivo ainda, já existia o Cyborg. Aí quem despertou mesmo foi a caixa das Amazonas, a caixa nada diferente, que despertou sozinho, entendeu? Mas Bruno, tu é o cara que responde as perguntas, né? Peraí. Você tá questionando. Eles tinham escondido as caixas, mano. Por que o Superman não disparou? Porque até então as caixas maternas não tinham sido excitadas. Não tinham sido provocadas. Não. A da Amazona foi sozinha. Ela foi excitada pelo grito do Superman. Foi despertado pelo grito do Superman. Isso, não. Ela percebeu que o Superman morreu e despertou. Mas quando não tinha Superman na Terra, poderia ter despertado. Não, porque até então. A caixa materna despertou porque até então ela não tinha, digamos assim, chegado a informação pra ela, algum sinal, alguma coisa mitológica, que os kryptonianos não morreram. Ela tinha certeza que ainda tinha o kryptoniano rodando. Entendeu, cara? Mas não tinha na Terra. Não, precisa, no universo. O que dá a entender é o seguinte, que quando os kryptonianos morreram, como elas ficaram na Terra, dispararam. Porque o que dá a entender é o seguinte, que as caixas maternas eram uma arma... Nela. É uma arma que o Darkseid usava pra fazer... Você sabe que a Supergirl tá na Terra, né? Tá até no filme do Flash. Mas, cara, no universo do nosso amigo não tá, né, meu camarada? Não, mas não tá, né, já tinha uns caras poderosos lá, mano, na Terra, mano. Não era assim também, não, menino. Não é bagulho, não é bobeira, não. Agora, por exemplo, tem uma deixa também do que o Joss, melhor, que o próprio Zack Snyder deixou, que se você entrar na nave do Super-Homem, que ele controla no gelo, tem uma das câmaras abertas. Macho. Aí não sei se não dá pra entender se alguém tava na Terra. Só que não continuaram com essa ideia. Deram uma rabuscada. Só botaram a ideia. Só botaram a ideia. Porque podia ter uma das pessoas que podia estar lá. Ele tá feliz com o roubo dele. Meu irmão, quem deve estar com medo desse Zack Snyder aí é o Robert Pattinson, hein, mano. O cara, pô, vai perder meu emprego, mano. Não saiu o filme, mano. Por quê? Ele pode cancelar o projeto, né? Ah, mas o dele é outra Terra, já tinha afirmado já antes. O Darkseid, mano. Na hora que o Darkseid. se já acho que esse próximo Batman, não sei. O Darkseid, quando ele veio pra Terra, mano, ele tomou um cacete, mano, da galera, mano, aqui, mano. Zeus, mano. Por isso, mano, que a caixa materna tava adormecida, mano, porque tinha os caras um poderosão. Já tava com medo, aí, né, de voltar, passou, né? O tempo. É, mas o cara levou um cacete, mano. Mas foi uma briga bonita aquilo ali, mano. Foi o Senhor dos Anéis total, mano. Foi muito massa. Não, o Senhor dos Anéis. Não é o Senhor dos Anéis, né? Menos, Júlio. Apareceu o retorno do rei, mano. A parte ali do roubo ao banco, da Mulher Maravilha, tava aparecendo a Skyfall, viu, mano? Tu é doido. Eu acho isso muito maneiro. Roubo o banco parecia aquele começo do Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Olha aí, rapaz. Eu acho isso muito massa. Eles criaram uns vilões genéricos e ficou muito maneiro, né? Tipo, uns revolucionários religiosos, sei lá. É. E fanático, falar, né? Muito massa, mano. Fanático do... O mundo vai acabar. É, exatamente. Isso é muito massa, velho. Isso é uma coisa que dá pra fazer no filme do Batman. Não tem que ser Coringa todo filme, tem que ser charato. O filme do Batman vai entrar coisa pior. Se entrar realmente o que tá prometendo, vai ser coisa pior. Né, comigo? Né, concorda comigo, Bruno? Pinguim charada vai estar lá, né? Sempre o mesmo cara, mano. Sempre o mesmo cara. Das corujas, né, cara? Vai ter a corte das corujas. Ah, por que não trouxeram o Dick Harry de volta, mano? Pô. Ô, Júlio. Drogas é proibido aqui no grupo, pô. O Joel gosta do Tommy Lee Jones de duas caras, já acho massa. Você está usando drogas, isso é feio, cara. É o maior exemplo para as crianças que estão assistindo a gente aqui. Pare de usar as drogas, cara. Tommy Lee Jones todo envergonhado fazendo filme, né? Mas outra coisa também que o Snyder falou também, que a cena final não era para ser o Caçador de Marte com o Batman, né? Era para ter sido o Jon Stewart. Era isso que eu ia falar, que tu me disse, né? O vilão da DC, na verdade, é o Warner, que capou, né? Não vai botar a Lanterna Verde, não. É, o Bruno, ficou foi feio aquele Batman magro ali, mano. Bicho, cara de doente, o Ben Affleck, mano. É, o Ben Affleck ficou... Ficou com o rosto murcho, mano. É que ele tava com problema com alcoolismo, né, mano? Isso deve ter sofrido uma paulada grande ali. É verdade mesmo? É verdade. O demônio da garrafa ia descer, pica mesmo, os caras... Vamos botar ele de Homem de Ferro agora. É doido, mano. Ia ser massa, introduzir o John Stewart, que é um dos lanternas assim mais militares, né? Ele é Quem mais seria um ator massa pra fazer o John Stewart? Aquele cara lá do portal lá do Thor lá. Aquele bicho lá é massa. É só ter o mesmo ator, mano. Vai botar os mesmos caras. Randall. É. Mas assim, a ideia original era pra vir tanto o Hal Jordan como o John Stewart. Depois o... Mas eu até me conformava até com o Ryan Reynolds de Hal Jordan, só pra aparecer mesmo, pra frescar. Eu acho que John Stewart, sabe quem poderia ser o John Stewart? O Will Smith. Eu não sei o nome do ator decorado, mas ele fez aquela série lá, Bruno, do Lovecraft Country. É o protagonista do Lovecraft Country. Eu acho que ele daria um bom... Ele é até militar na série, mas... Sabe quem é, né? O protagonista do Lovecraft Country. Essa série rolete a gente não assiste, não. Não. Voltei! Legal, Lovecraft Country. Dava certo até aquele Lupin lá também, lá, aquele cara da série, legal. É, então. O Lupin, Lupin, né? Lupin. Lupin também. O série pai, né, mano? Mas eu queria, viu, Joel, falar também sobre o epílogo, mano, que eu queria entender mais daquele epílogo ali, que eu achei bem confuso, mano, o epílogo. Achei pai demais, né? A única parte que eu não gostei desse filme é aquilo ali, eu até falei antes com vocês, eu não achei massa não, mano. Pois é, mas qual o sentido do Batman se aliar com o Coringa? Eu não vi sentido nenhum, mano, nisso não, aí. Ô Samuel, o mundo se fudeu, acabou. Ele é o que sobrou ali. Sobrou, então estavam indo pra missão suicida. Na hora que chegaram na missão suicida, chegou o Super-Homem e mataram ele, pô. A verdade é essa. O Lois Lane morreu, que era o equilíbrio do cara, e ele tava formando uma cela terrorista pra combater. É que nem um foice martelo, entendeu, cara? Aí chegou naquele momento lá, ele se juntou com o Coringa, porque o Coringa viu que o mundo acabou. Tanto é que tem a história da carta, achei sempre. É, mas o Jared Leto é se ajudar em quê, mano? Ah, alguma missão lá que não deu pra entender. Mas assim, cara, o Jared Leto teve outra chance e o cara continuou com aquela risada parecendo uma galinha. Nossa, eu odeio aquela risada dele. Do cara, caralho. Tu teve outra chance pra vocês. Dá uma esforçada, velho. Eu gostei. Não, a risada dele não bate. Toda a filosofia que ele botou lá da trégua lá e tal. Ele falou do Robin, que ele matou o Robin. Achei legal que já deixou claro, né? Isso aí e também. O Batman falou que a Alequina morreu nos braços dele e que isso. Ele matasse o Coringa e tal. E na dublagem botou Harley Quinn, né? Harley Quinn. Pois é. É mesmo, falou rápido. Mas o Batman mata o Jason Todd. Ele ficou como se fosse o... Como é que é o nome do... Dick Grayson. Ficou ali como se fosse o Dick Grayson, né? Que ele fala... Não, só fala filho adotivo. Não dá pra saber quem é lá. Não, ali pode ser Jason Todd, Dick Grayson, o que seja. Pode ser qualquer um ali. Damian, né? Pode ser até o próprio... Pode ser, não, porque o Damian é filho ilegítimo, né? Mas... Não, o Damian aí... é uma confusão. Porque vai entrar aí a Talia al Ghul. E ali esse Batman não tem cara que enfrentou o Ra's al Ghul, não. É que a Talia morreu no Batman Rising, né? Também nem deu tempo de ter filho, não. Não, vai pra merda, vai pra merda. Não, mas aquela cena lá do futuro, assim, o Aquaman morreu também. Agora todo mundo morreu, né? O Aquaman morreu, Mulher Maravilha também. Ainda tem a cena antes que é do Yacht, né? Que o qual é o nome do cara? Deathstroke? Qual é o nome dele em português? Não sei. Terminador. Calma aí, isso, mano. Tá sete chão, né? Tá sete. Aí ele fala, não, o que você quer matar o Batman? É pessoal, né? Aí será que o Batman arrancou o olho dele, mano? Não, já deve ter outros problemas, outras histórias, com certeza. Agora, o que eu acho legal, eu achei esse universo, esse sonho, né, um pesadelo, na verdade, né, como se... uma coisa que eu gostei, de ver o Batman em combate. Eu acho legal, pai demais, assim. O Batman com fuzil contra o Superman, vai adiantar de quê, mano? Pai, não, assim, ali que aconteceu é o seguinte, desde o começo dava a entender que o equilíbrio é a luz. Aí você tem uns momentos de flash, você vê lá que tem um momento lá no... Aquilo ali parece o ótimo, aquele conto do Cargueiro Negro, não tem nada a ver com a história principal, mano. Mas pode ser isso, cara. Ele pegou aquela história pra dizer o seguinte, porque teve o Nightmare. Porque o Nightmare é uma cena boa da Liga da Justiça. Ou melhor, do Batman vs Superman, certo? É uma cena boa. Eu acho legal o Nightmare. Eu acho legal aquele negócio todo. Entendeu? O que o mais importante é o seguinte, aquela velha história que ele disse, que a luz é a ligação. Tanto é que não aparece no momento que ela tá morta nos braços do Superman, então, e não esquece. Então será que a Lois, ela vai morrer tipo um Injustice mesmo? O Coringa vai matar ela, ou alguém vai matar ela? Ou ela vai morrer do filho que vai dar um chute na barriga dela, que nem eu acho o Armageddon do Rio? Ela vai morrer numa cagada do Batman. Um erro do Batman. Ela mostrou ela morta lá, mostrou toda queimada, só o esqueleto na hora, sendo aquela parte lá. Então, entendeu? É alguma coisa que ele fica... Talvez é um erro da Liga, realmente. Não dá pra... É só tudo tem que ser teoria mesmo. Pode ser até o próprio Super-Homem que matou ela, pô. Ele enlouqueceu. É, o Bruno, no plano original do Snyder, era previsão de 4 horas mesmo, antes do Joss Whedon assumir? Ele tinha Era 3 horas. O resto tudo ia ser extra de DVD. Ah, mas a briga não foi por causa disso, não. Eu queria ter querido fazer um filme de 4 horas. Você acha que... Não, a briga... Mas, assim, o pessoal ficou puto com ele, tanto crítica e combate vs Superman. Não deu a bilheteria que ele queria. O pessoal criticava muito ele, já tá com o pé atrás com ele. Aí, quando deu esse problema pessoal dele, né? Aí, aproveitou e, vamos mudar tudo mesmo. Isso é o oficial. Oficioso é o seguinte... Ó, meu irmão, tá dando merda, vamos demitir você. Bota a culpa aí na sua filha. É por aí. Bota a culpa. Não, na... sim. Mas o motivo seria. Vamos demitir realmente... você, que você tá fazendo merda, não tão satisfeito. Contrata aquele cara lá que saiu estressado do Era de Ultron. Que saiu estressado. E bota pra resolver. Cara, foi totalmente decisão de estúdio. Totalmente decisão de estúdio. Tá? Se você assiste o empenho que o Zack Snyder sempre teve pra fazer os filmes dele, cara. Vamos pra lá. 300 é uma excelente obra. Watchmen é uma excelente obra. A parte dos zumbis, excelente obra. Não tem filme ruim. Superman, gostei do filme. Sucker Punch. Sucker Punch também gosto. Acho uma loucura, cara. É um barato, cara. Inclusive eu tenho a figura dela. Eu tenho a Peach aqui comigo. Acho do caramba, cara. Eu acho agora... que isso aí deve... Mas o pessoal tem birra do Snyder porque botaram lá estigma de visionário. Aí começou os especialistas de cinema ficar puto, né? Como é que esse cara é visionário que fez 3 filmes? Como é que pode? Aí pegou birra dele, tudo dele, é câmera lenta, não sei o quê. Aí é o problema do Snyder, que eu acho que ele não é um cara bom pra construir um universo. Ele deveria ser... Ele tá no meio, ele não ele criar a espinha dorsal da DC. Júlio, desculpa, cara. Mas a decisão de todo o cast foi boa. Tanto é que o resultado tá aí. O Aquaman tá segurando. Sim. Cara. Mas ele começou o universo pelo Superman, entendeu? Já começar o universo com o Batman mais velho. Acho que não faz sentido você começar o universo com o Batman aposentando, né? Não. Eu acho que o problema dele foi botar muitos arcos em poucos filmes. Assim, o Superman não teve nenhum momento. Ele realmente... o Superman só virou nos Estados Unidos? Não, eu não mostro ele no mundo inteiro. Você matar o Superman num segundo filme e botar Darkseid num terceiro filme, não faz sentido, é muito rápido. muita coisa acontecendo. Quem te garante? Né? Quem te garante? Foi, desculpe o tempo, foi uma decisão do estúdio. Falou, tem que acelerar essa caceta, que a gente tem que chegar no mínimo próximo. Mas a gente tem que culpar alguém, a gente vai culpar o Inani. Não, mas cara, podia. Mas foi isso mesmo. Podia ser o Darkseid num terceiro filme. Podia ser esse filme. Sim. Agora contra uma Brainiac. Podia ser uma invasão. Que nem foi o desenho da Liga, o primeiro episódio. Foi a invasão dos Marcianos Brancos. Podia ser uma invasão daquele tipo, União Liga e pronto. Mas o problema, talvez, do Snyder são duas coisas. Essa aí de ter acelerado muito o universo. E outra, desde o Watchmen, ele filma muita coisa. No final, ele não consegue fazer um filme de menos de 2 horas e meia. Pra ficar coerente. Então, sempre pega, assim, Batman vs Superman tem a versão definitiva dele, que é 3 horas e meia. O Watchman também tem 3 horas e meia. Mas a versão também definitiva do BVS melhorou pra caraca o filme. Melhora muito a experiência. O problema dele é só tentar enxugar um pouco mais o filme. É só isso. Porque a versão pra cinema... É que ele filma tanto que ele acha todas as cenas boas, né, pra cortar, eu né? Eu discordo, porque o que acontece? Se a obra foi projetada pra 3 horas, infelizmente o pessoal pensa no dinheiro, aí tem que reduzir o filme. Não, exatamente. É a única coisa que eu acho ruim, porque o único cara que teve peito de dizer assim, vai ser isso tudo e vai do jeito que tá, ainda sobrou material, foi Peter Jackson com o Senhor dos Anéis. Todos os filmes são quase 3 horas de duração. Sim. Todos os 3 filmes. Peraí, né? Peraí. E a versão estendida é tão boa quanto os filmes originais. Eu gosto muito das versões estendidas. Entendeu, cara? O problema todo é, vamos lá. Enquanto você vai pra Marvel, vamos ter que falar de novo da Marvel. Você tem um responsável que dita as regras e prepara o trabalho todinho pro diretor e fala, faz assim. Entrega pra ele, ó, faz assim. O que você pode melhorar aí é pintar um pouquinho mais, fazer uma cor, fazer uma piadinha. Mas a regra é essa, é que nem o Kevin Feige chega pro cara, é o seguinte, aqui tá o livro do manual, faça assim, pra não ter problema lá na frente, porque a gente precisa. A Warner nunca teve um plano gestor, nunca teve um responsável. Tanto é que pra não fugir, por exemplo, todas as séries, você tem um responsável pra tocar a série. Tem até um termo certo mesmo, que o pessoal usa pra aquele cara que é responsável da série, depois eu vou lembrar o nome certo. O showrunner, o cara que é o que... O showrunner é o cara que faz assim, vai pra cá, porque, por exemplo... Mandaloriano deu certo. Primeira coisa, pegou John Favreau, que já estava comendo já nas regras do Kevin Feige. O John Favreau fez uma direção partilhada. Todos os diretores de Mandalorianos ficavam juntos gravando. Se tinha uma outra coisa, pegavam. Hoje vai ser a Dallas que vai gravar, a Bruce. Ela botava ela para gravar e todo mundo em volta ajudando na direção. Quer dizer, todo mundo participando. Ou tava gravando, que nem aquela diretora que fez lá a participação especial junto com o Mandaloriano. Ou então o próprio Billy Dee Williams também gravou. Então o que acontece? Você teve um conjunto de gestão. Aqui não. O que me dá pavor na DC é isso. Delega na mão do cara. Nolan, faz o seu filme. Pá. Aí o cara lá. Mas eu ainda acho assim que. Pat Jakes, faz o seu filme. Tanto é que a Pat Jakes saiu fora. Assinou o contratinho com a Disney e vai fazer Rogue One. Vai fazer o Esquadrão Rogue. Mas quer dizer, eu quero testar um pouquinho mais a Perry Jenkins, porque eu acho que o primeiro filme agora da Mulher Maravilha teve muita coisa do Snyder. Aí faz o segundo não foi um filme bom da Mulher Maravilha. Tem que lançar o Snyder Cut da Mulher Maravilha aí, que pode bem melhorar. Pois é, aí eu tô achando que teve muita coisa dele. Aí o pessoal. E muita gente gostou de Mulher Maravilha, mas ninguém dá os créditos ao Snyder, não. É, mas o Joel aí que é editor sabe que um projeto pode ser salvo ou destruído por aí pela edição mal feita ou bem feita, né, cara? É. Mas um primeiro Mulher Maravilha é um bom filme. O segundo Mulher Maravilha é um filme. Tá? É um filme. Aí o que acontece? Bem fraco, segundo. É fraco. Não, tanto é que a turma da Fambuesa botou pra quebrar. Já botaram com o pior filme do ano. Eu achei cara. Melhor que o Ultimato, a Mulher Maravilha. Agora... Tá louco! Tem que falar, mano, do negócio da última batalha que foi a Liga contra o Lobo da Steppe, mano. Porque aquela cena ali do... Da ilhazinha, né? Na ilha não, né? O... A cidade. Que país mesmo. Era aquele? Cidadezinha ali, lá. A Chernobyl, que eles deram outro nome. A Chernobyl, mas outro nome. Não, mas ali, mano, foi totalmente diferente, viu? O Bruno tá aí pra confirmar. A DC tem uma característica. Você tem certeza que essa cidade existe, mas ele bota outro nome. Entendeu? É. Metrópolis, Gotham City. Ela é a Chernobyl. Ali é a Chernobyl. Ali, eles viu? Botaram ali outro é nome Chernobyl, que não lembra, mas ali é Chernobyl. Aí, exatamente. Tem aquela cena lá que eles vão lá tentar separar a caixa materna, né, não sei o que e tal, e o Flash tá rodando lá na parte de trás, o Superman chega, mete o pau ali no Lobo da Steppe. Eu, aí, mas cada essa porra era uma cena, essa cena foi totalmente outra no final, mano, porque... Peraí, o Samuel de perfil parece o Darkseid, mano. Dark carecão, né? Darkseid versão humano. O Joel é o Darkseid cearense. Raios que fazem curvas retas, né, no caso. Aí, macho, tem curva reta tá aí. A explosão... lá da... Você estudou engenharia, você sabe que existe curva reta, né, cara? A explosão lá, mas do... Ela. Pelo amor de Deus! Explosão lá das caixas maternas, todo mundo morrendo, eu... Vala minha Nossa Senhora, mas o bicho é doido, mano. Assim. Todo mundo morrendo, eu... Morreu, matou todo mundo. Na hora, quando foca no Flash, eu... Puta que pariu, vai voltar no tempo. Puta merda, mano. Flashpoint ali é a ponta do iceberg do Flashpoint. Quando ele vai correndo, mas e tudo se voltando no tempo ao redor dele. Só é feio o jeito que ele corre, que parece a Phoebe do Friends, que é horrível, porque parece que Na versão do Edon, tá, os caras parademônios, os parademônios tentando invadir uma casa pra pegar uma família. Pra quê, mano? Não. Eu tenho que comentar isso aí. O Joss Whedon inventou uma besteira tão grande na cabeça dele que lá no filme dele, os parademônios sentem o medo. Aquela cena inicial que não tem no Snyder, que é o... Dementador. Eu esqueci dessa cena que o Batman persegue um parademônio, é só pra abusar o bandido de isca pro parademônio vier e tá sentindo medo. E no final dele, o Lobo da Steppe sente medo do Superman lá apanhando, aí os parademônios começam a atacar o Lobo da Steppe. Aí o tubo de explosão e volta pra Apocópolis. Macha, a versão do Snyder é muito massa, então os caras arrancam, cortam o chifre. Corta a cabeça e joga pro Darkseid, mano. Muito massa. Nossa, não, ali o Joss Whedon falou: matei, foda-se, matei mesmo. Parece que eu tava vendo Mortal Kombat, né? Não, a Diana fazendo fatality, mano. Ficou massa. Nossa, se o Flash fala Finish Rain, ia ser massa, né? Finish Rain. Foi, mano. Mas a batalha final, ali, acho que toda agora, a coreografia foi melhor. Agora o que impressiona todo mundo é o seguinte: Mulher Maravilha matando geral, né? Tá nem aí, filho. Uma espada no peito, caraca. É guerreira, cara. E o Aquaman chega com um tridente no peito, nas costas do bicho. É muito massa, mano. Deixa eu falar uma coisa aqui, saber se foi erro aqui de roteiro ou não, assim. Quando o Flash vai. Quando eles vão ressuscitar o Superman, né? Aí o. Ativa aquele futuro. Não, a máquina fala: não faça isso, porque. Aí até o Cyborg vê o futuro lá. Do pesadelo, né? Até ver o Kilowog morto lá, todo o quartel da liga. Aí, assim, o problema é que tem a luta final e eles teoricamente morriam. Só que o Flash voltou no tempo. Ou seja, aquele futuro já não era pra acontecer, porque eles tudo tinha morrido já ali no final do filme. Entendeu? Pra mim, ali, aquele futuro lá, ele só quer dizer, não, já vou saber que o Flash vai voltar no tempo. Bruno, a ordem do cast é a gente falar merda e você passar o pano, mano. Quando você faz o contrário aí, a gente não consegue defender, mano. Tá tilt. É, exatamente, pô. Mas eu acho que ele foi tu um... é o defensor da Terra, mano. É o Lanterna Verde da Edu e na área. A gente não consegue defender. Do setor 3225, né? Sledgehammer falando aqui, ó. Tirando aquela risada paia do Coringa, achei foda demais a participação dele. Não, foda demais é exagero, também. Né, mano? Não, foda demais. Gostei também. Né? Achei foda, mas gostei daquela parte ali. Eu achei massa aquele final ali. O Jared Leto é muito paia, né, mano? Mas vocês viram que o filme foi lançado ontem e tá tendo uma repercussão muito boa. Ele tá 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. É. E derrubou o servidor. E derrubou o servidor da HBO. Da HBO. Então tem a tendência de realmente fazer um sucesso a ponto de ter uma continuação. Mas vocês acham que se isso acontecer, claro, se acontecer, vale a pena continuar com esse universo, com esses personagens? Não, vocês esquece. É melhor o reboot, porque já estavam falando do reboot do Super-Homem e tal, né? Não, esquece. Vocês acham isso aí. Não, Jota, acho que é melhor um reboot mesmo. Não, o Snyder Cut foi um só um presente pra tipo, despedida, não. Tá ligado? Se fosse eu botava o dinheiro na mão do Snyderzão aí, bora, menino, vai lá. Pode ir. Cara, cara não tem mais contrato. Eu acho que ele não tem mais contrato com a Warner. O Joel tá na verdade. O Joel falando no grupo, Bruno. O Joel falando no grupo. Bota o Robert Pattinson com o Super Baby, pô, Joel. Dá não, velho. O Joel vai pra misturar os atores. Ah, bota o Robert Pattinson junto com o Henry Cavill, que ninguém vai perceber aí dentro. Tu acha que é melhor o reboot ou continuar essa equipe aí? Eu só falo que o Snyder, ele foi produtor do último da Mulher Maravilha, né? Pra quem achava que ele tava demitido assim, ainda tava lá. Não sei se porque já tava no meio. Tinha um contrato já, né, velho? Já tinha contrato. É. Mas enfim, eu acho assim que se fosse continuar essa história aí do filho dele, aí é melhor ele sair por cima mesmo agora. Ele, já que ele saiu, muita gente bateu palma pra ele, que odiava, ah, não gostava do Snyder, não sei o que, não sei o que. Macho, e se o Snyder dirigiu o Vingadores próximo aí, mano? Aí o pessoal da Marvel em doida, porque vão pensar que ele vai estragar o filme. mas eu acho assim, como o Flash vai ter o Flashpoint, vai resetar, reseta tudo. Mas eu ainda queria que o Henry Cavill continuasse Superman, essas coisas. É, muito massa, ele conseguiu imaginar outro cara não, mano, é muito massa. A Galgador, vamos trocar a Galgador, Júlio. Vamos trocar a Galgador. Tem que trocar. Bem prático pra vocês. Vocês falaram assim, brincando. Ah, o próximo dos Vingadores, o Snyder pode fazer. O Joel pior. Seguindo as regras do seu doutor Kevin Feige, qualquer um faz o filme, meu amigo. Mas o Joel falando, Bruno, você não tá no grupo, Joel. Mas dá pra botar Joaquim Fênix, Robert Pattinson, Henry Cavill, tudo mesmo, ninguém vai perceber, não dá não, Joel. Não dá, mano, ninguém vai ver. É claro que dá. Mano, Joel. Mas trocaram a Tia Vida, foi o Tia Vida, maluco do pedaço. Trocaram a Tia Vivian, mano. Não pode trocar o Batman. Pô, meu, trocaram o Hulk. Trocaram o Machine, cara, a máquina de guerra, cara, pelo amor de Deus, ninguém esquenta a cabeça com isso, não. É, mas ninguém tá nem aí, não. Mas não teria nenhum motivo pro Henry Cavill sair. Ele tá doido pra voltar, ele quer ter um filme, é que a Warner que não sabe fazer o que. É que o Henry Cavill tem cabelo cacheado, mano. Ele não combina com o filme. Anunciaram ontem, mas vai ter o filme do Homem-Hora, mas. Por que não vai fazer um Superman 2, mano? Filme do Homem-Hora. Que porra é essa, mano? Homem-Hora? O cara vende relógio, mano? É, mano, vende lá no centro. O cara vende aqueles relógios Cássio. Cássiozão. Cara, se não tivesse a pandemia aí e tivesse no cinema, ia fazer um dinheirão, viu, mano? Esse Snyder Cut aí. Será? Não, eu acho que não. Eu acho que nenhum estúdio tinha coragem de botar um filme de 4 horas no cinema, não, Bruno. Cara, a Warner vai dar o tiro no próprio pé? Não sei, cara. Sabe por quê, Bruno? Como é que tu deixa 4 horas nego dentro de um cinema? O pessoal ia pra Senhor dos Anéis, mas ia 3 horas e pouco, mano. Pô, frescura. O pessoal realmente assiste e bota pausa no meio, ó. O pessoal intervalo. Depois do capítulo 3. Tinha 10 minutos da mijada mesmo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tinha, irmão? O primeiro teve. O primeiro que saiu. Os outros também teve, não, Giovanni? Todos os que eram 3 horas teve. Todos eram só tacada só. É, o Giovanni, quando tu assistiu bem o no cinema, que o filme é grande soco, assim. Então, agora, você pode ter tirado onda, mas sem sacanagem. Recife repassou bem o e eram 2 horas, parava e depois mais 2 horas. O bem o é uma obra de arte. 4 horas. Que não assistiram aí. Bem o e Cleópatra são quase 4 horas de filme. É, o Giovanni, tu que assistiu o Lawrence da Arábia também, ele tem pausa. 3 horas e meia tinha intervalo. 3 horas e meia. O Lawrence eu tive que assistir no cinema de arte aqui no São Luís, em Recife. Eram 3 horas e meia de filme, cara. Agora, são filmes feitos para cinema, que ficavam dinheirosos, né? Mas vocês acham que pode ser uma tendência que passa a ter, fazer filmes assim, direto para stream, porque acabou fazendo muito sucesso, né? Pelo menos tá tendo uma repercussão boa, né? Você joga o efeito lá embaixo, que a tela vai rodar numa imagem menor, então você joga a qualidade lá embaixo e vai fazer dinheiro, mano. Não sei se vai continuar. Só podemos saber, depois que todo mundo tiver vacinado, essa pandemia... O Samuel Giovanni, o cara pagou isso, sei lá, pagamos 50 conto. R$49,90, qual o problema? Aí no cinema o cara ia gastar 150, mano, levar mulher e criança, lanche. O problema lá do stream é que, assim, os caras querem, assim, você assina a HBO, se vier de graça, você só tá assinando. A Disney que, assim, você assina a da Disney e o filme tem que pagar a parte. E o Mulan, Jô? Quanto que é o Mulan, Jô? R$129,90. Mas a Disney, eu tenho que defender. A Disney, você paga se você quiser assistir no dia que foi lançado, mas um mês depois fica de graça. De graça sim, não, né? Não vou mentir pra ti, não. Eu não assisti o Rise, eu tô esperando isso aí ficar de graça, cara. Ei, João, o Samuel, mas tu ia esperar um mês pra assistir o Snyder Cut? De graça, entre elas, né? Não, é porque tem as exceções, né? Por exemplo, esse Raya aí, Raya e o Dragão, eu tô esperando sair. Né? Esse filme vai ser massa, mano. Mas tu todo pagaria R$129,90 pra assistir o Snyder Cutzão? Não, vixe, realmente... passa. O Samuel pensou por um tempo assim. O Samuel parou. Meu amor. Samuel parou e pensou assim: rapaz, será que o cartão de crédito tem limite pra ir? Aí, vocês acharam que o Darkseid ia vir pra Terra já nesse filme aí? Darkseid! Eu achava, vamos lá. Eu pensava. Eu também fiquei. Eu achei que o epílogo ia ser aí. Vamos pros comentários aqui, pra gente ir pros finalmente, né, mano? Porque senão a gente vai passar aqui. Vai ser o Azila Cut, né? Aqui do. Vai ser o Slive Cut, né? Slive Cut. Vai ter 4 horas de live e tudo mais. Quantas horas já, o Joel? 1h40. Eita, menino. Xiii, mano. Ainda bem que o Joel não vai editar. Ainda bem que o Joel vai editar, vai só pegar o vídeo e jogar no podcast. Ei, macho, quase 1h40 Samuel Cut. 1h40 o Batman não tinha nem conversado nem com o Flash ainda, pô. Ainda bem que o Joel vai editar, vai só pegar o vídeo. Sled. Ô, Samuel, corta o som aí, Samuel. Sou eu não, é o Júlio. Meu tá sem som. Sled Hamel. O Júlio tá ficando velho e tá ficando burro com tecnologia, né, cara? Verdade. Sledgehammer, essa parada de mudar o Superman. Aí, eu... Alô, Bruno, volta! Aê, Bruno! Aí, o Joel, o Sledgehammer aqui, ó. Giovanni assistiu Casablanca na estreia. Casablanca. Mamãe, vai bem? Mamãe, tá bem, Sledgehammer? Sua mãe vai legal? Sua mãe, tá bem, Sledgehammer? Cidadão Kane, Cidadão Kane. Ô, putaria, viu? William Santos. Derrubou até o Torrent. Sucesso demais. Derrubar o Torrent é putaria. Ele Pedro falou Luna, com... aí, ó. Só de não ter aquela família chata na cidade, já valeu o fio. Ei, macho, eu acho legal que o... Eu acho legal que o... A família tá fora de contexto. E os... que... Pior não, pior é o prédio passando. Esse foi o pior. Não, galera, o pior é derrotar o lobo da steppe e no final sai um bocado de flor do solo ali naquela cidade. Os caras todos vêm nas flores. Cara, o que tem a ver aquela porra? É outra coisa. Tudo flor alienígena, né? Tudo ali deve ser tudo venenoso. Como é que pode aparecer? Eu falei, o que tem a ver aquela flor ali, cara? Vai acabar com o mundo. Ei, macho, mas tava uma loucura ontem. Até no grupo da família tava botando o link do torrent do Snyder Cut, mano. Tava uma putaria demais, mano. A tua família foi? É, mano, cara, nem pedimos, cara. Andando, oxi. Vinha com a pizza, total, né? Mano, pizza, doido. Já vinha o link. Oh, a conta, teve um amigo meu aí que fez uma conta, né? Acho que não vou pagar 50 conto, não. Ele não tá no cash, não. Mas eu vou pagar 50 conto, não. Vou baixar e os 50 eu compro 2 pizzas. Ai, caraca. Não fique brincando com baixar, não. Daqui a pouco vai começar a aparecer. Não, mas tá no cash, não. Pô, tá no... A gente não tá fazendo apologia. Eu tô falando pra vocês, cara, que eu tô dizendo. Todo mundo aqui pagou os 50, mano. Todo mundo pagou. Tem dinheiro, pô. A gente quer todo trabalhador. Paguei, não. Tá no cartão e ainda vai pagar. Ah, o Giovanni do futuro vai pagar, né? Tu não. Eu não sei, porque eu já mandei cancelar o cartão. Aí, voltando aqui. Tu não vai voltar no tempo, não, né, Giovanni? Assistiu e depois volta no tempo e não o flush aí, né? É, o Giovanni vai fazer igual o Fergo Mandaviso. Eu fui enganado, vai pedir pra estornar no cartão. O Sledgehammer colocou juro duas... Juro pra você, quando terminou o Mandaviso, que apareceu o capeta, Mephisto, a porra toda, eu falei, não, cara. E fui eu que falei que a internet ia quebrar. Eu falei, cara, feijão com arroz gourmet que a gente acabou de participar, né? Que nem o Soldado Invernal hoje aí. Puta, começou com um episódio muito bom, cara. Mas o Snyder Cut, apagou, né? Como assim? Ninguém falou de Soldado Invernal na internet hoje. A internet quebrou. Soldado Invernal. Não é pra Soldado Invernal. Não sei quem é Soldado Invernal na fila do pão, né? Sacanagem. O que acontece, cara? Vamos falar a verdade. Tu tem... vamos lá. Você tem num lado a Capitã Marvel. No outro você tem a Mulher Maravilha. Porra, não tem comparação. Gente, os pessoal da DC são muito roubados, né? Tá doido. Não dá não, mano. Aí no lado você tem lá o Hulk. Sei lá, o Thor. Juntando, não dá nem um super-homem. Não, teve um doido lá no grupo falar: ah, não, fazer filme do Superman é fácil, tu é doido, mano. Não, mano. Isso é muito poderoso, mano. Cara, é aquela coisa. Bota história. O Hulk, o cabo derrota o Hulk com a maracujina, mano. Foi. Calmante. É, exatamente. Não, começa, não. Canção de Nina. Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff. Cara, o céu já se pô. Vamos brincar de bate-palminha. Bate-palminha e você acalma. Porra, meu irmão. Pelo amor de Deus. O cara morreu e despertou uma das forças mais poderosas do universo pra destruir a Terra, cara. Como eu digo pra todo mundo, é o seguinte: a Mulher Maravilha acabava com o Thanos com dois tapas na cara, né? Aí vai ter confusão agora na internet. Os canhões estão roubados, mano. Mas assim, depois de ver esse flash aqui, o Sledgehammer fez a pergunta aqui e eu acho viável responder. Depois de ver esse flash aí, que tá perguntando qual é a empolgação pro Flashpoint. Cara, esse flash me decepcionou muito. Eu não tô muito hypado pro Flashpoint, não. Porque só de imaginar que vai ter esse boboca como protagonista o filme inteiro, pra mim é só decepção. Mas você lembra que na versão do Snyder ele ficava revirando os olhos? Lembra, Bruno? Não. Na versão do Snyder ele ficava revirando os olhos direto? Vamos lá. Não subestime o ator. Ele é um bom ator. O Ezra Miller é um bom ator. Não, eu não tô subestimando o ator, não. Eu tô subestimando o Flash, porque ele é forçado a fazer o Flash boboca. E eu não gosto desse Flash boboca. E quem tá gostando, Giovanni? Mas o Samuel... O do Snyder Cut é o Flash boboca. Samuel, o problema é que esse Flash aí, no filme dele, vai ter o Batman do Tim Burton, vai ter Supergirl, vai ter tanto personagem que você nem vai lembrar do Flash. Só pra te avisar. Acho. Aí eu vou de novo pro mesmo exemplo da Marvel, macho. A Marvel, mano, coloca todo mundo aparecendo no ultimato. Ah, todo mundo aparecendo. Mas se aparecesse Thundercats, o He-Man, o Robocop, o Rambo... os caras era tudo festa, mano. Aí a... galinha pintadinha. Aí o Flash, mano. O Flash inventa de colocar a Supergirl... Meu Deus do céu, não. Não pode. Não pode isso. Não pode porque ela tem o cabelo preto. Ai, meu Deus do céu. Como a Supergirl da série também tem cabelo preto. Você não sabe que é tinte de cabelo, não, é? Pelo amor de Deus, macho. Vamos deixar os caras se fazerem. Se bem que esse flash do Ezra Miller aprendeu já. O cara nem viu o filme já fica puto, né, mano? Mano. Tomara. É porque assim, eu não sei se é coincidência, né, Bruno? Mas é muita coincidência, ó. Vai ter o filme do Flashpoint, que vai ter várias participações de universo alternativo, e vai ter o filme do Homem-Aranha também do mesmo jeito, mesmo. Copiado. Viram que o Flash é um bocado de jeito. Que a casa das cópias não pode ver uma ideia. Vamos pegar aqui o multiverso. Eles vão lançar antes, porque o filme do Flash vai sair depois, mano. O Homem-Aranha no final desse ano. Acabou, mas senão a gente vai passar o dia todinho aqui. Vamos finalizar. Vai nota pro Snyder Cut. Não, só uma saideira pra falar com vocês. Infelizmente, nos filmes, a Marvel tá na frente. Não tem jeito. Infelizmente, a Marvel tá na frente. Com o Snyder Cut, agora não tá mais, não. Joel, não tem jeito. Snyder Cut saiu como se fosse o cara tentando passar na prova final, cara. Não tem jeito. Mas ontem, quando liberaram o Snyder Cut pra download na PSN e nos demais, teve um Twitter do James Cameron dizendo assim: estou com medo. Aí, interpreta como vocês quiserem. Isso é mentiroso. Bora, macho, que eu tenho que ir ali, macho, ainda, macho. Vamos fechar, porque o João ainda vai no Frangolândia ainda. Falou, exatamente. Né, cara? Já fechou. Gente, falou, mais uma galera. Vez, show aí, show da live aí, cara. Valeu, Giovanni. Tá me demitindo. Sobe a música, sabe? Vai ter que ter agora. Vai ter que ter agora o Giovanni Scant, né? Isso aí! Foi limado no cast, né? Giovanni Scant agora aí. É, esse coelho tem 3 horas, imagina a versão só dele, mano.